fica normalmente. Então, não esqueça, hein? Você ouviu o Primo Rico na Energia 97. Money, money, money! Energia 97. Hora do rush, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estágio 97. Me liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? É gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente, por apenas R$8 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão e amanhã, triplo X-burger por apenas R$8. Aproveite! Tava bom ontem, cheio de Mac, ontem aqui na rádio, hein? Opa! Tava bom. Tava ali é vida, hein? Tava, não tava? Opa. Tava. Boa tarde. O Mano também gostou muito. Opa! O Mano só ficou sentindo cheiro. O Mano só sentiu o cheiro pelo microfone, é. Mas eu saí daqui Flamengo? E fui comprar, velho. Um cheirinho, né, seu trouxa? Tirou Flamengo, mano? Só tá no cheirinho só? É, ah, que Corinthians, rapaz. No Rio, mano. Estádio 97 também no oferecimento de Amanco. Com Amanco, a obra não tem prorrogação. Usou Amanco, tá fácil. Amanco! Oh, estamos aí no ar mais uma vez, sexta-feira. Bom, sexta-feira, Ale. Sextou, né? É, qual é a programação de Ale Oliveira, sexta-feira, 5:32, depois do estádio, né? É, que é o que acontece é o seguinte. Olá, eu sou o Ale. O que acontece é o seguinte: normalmente na sexta, a Encrencona tava vindo aqui na rádio pra me pegar, pra gente fazer aquele gelo de oral. Vi um Reinaldo, príncipe do pagode, que hoje tem show dele. Tomar umas pedradas do Benedetti. Então, mas aí eu evitei. Tô evitando agora. Ah, entendi. Entendeu? Por isso agora que ela tá deixando de vir. Mas cuidado, o Benedetti não tá. Já é o segundo dia que ele não tá. O Benedetti, eu vou te falar uma coisa. É o integrante vitamina C, não faz mal pra ninguém. Não. É mais fácil ele pegar o Marcão do que o... Que é isso, Ale? Não, mas é porque... Pegar o Marcão. Não que o Marcão queira, né? Não, bom, não explica. O Marcão negue, né? Não, mas que é o Marcão, na hora do vucu-vucu ali da confusão, rapaz. No swing, não tem dono. Não tem dono. Não tem dono no swing. Você acha que o Marcão não tá molhando mais a plantinha? Eu acho que não sei. O Marcão não, o Marcão é pedra 90, mas é que o que acontece é que nós dois, aí, gente, somos só álcool. Ele é álcool e gasolina, então ele total flex. Tem o dobro de possibilidades. O Marcão é álcool, gasolina, diesel, gás. Tudo. Tudo que puder. Você parou de ir, né, Motinha? Você parou de ir, né? Ainda bem, né, cara? Tô tranquilo. Legal. Muito bem. Ô, Motinha, seu Bento não veio hoje. Deu um cano. Seu Bento não veio. Quer fazer um bolão? Quem que bolão? Ele vai errar pelo menos 3 vezes. Você já queimou a língua umas 3 vezes já. Controvérsia. Já queimou a língua, não sei. Não, depois ficou comprovado que o Ale tinha razão na hora do replay. Verdade. Quem quiser perder o Ale, dinheiro, véio. É só apostar. Quem vai? Eu acho que vocês estão pegando muito no pé do Motinha, cara. Então aposta aí, mano. Aposta aí. O Mano já ganhou 2, vocês não pagaram. Pois é, já até pagou? Hoje eu tô no crédito. Peraí, você tá falando de quê? De caloteiro? É caloteiro. Então, mas eu ganhei o bolão, você não me pagou ainda. PSG, agora eu vou pagar. Não, mas não precisa pagar. Que não precisa pagar. Posso falar? É mais engraçado te zoar porque você não pagou do que receber. Você tá falando sério, Bruno? Chupa, trouxa. Não pagou. Não pagou ainda. Foi o único que não pagou. Nossa, RG, levanta essa geleca. Nesse momento, o Mota não pode falar do Corinthians. Não, é? Não pode falar das marmitas, da telha. Você também não paga? É. Ué. Tá falando do Vieira, né, velho? Desculpa. Serasa no Mota. Quem é Vieira? Serasa no Mota. Serasa no Mota. É verdade. Ah, falou de marmita. Vamos começar com o Corinthians. Nossa. Coringão. Derby. Coringão. O Derby. O Tico vai passar o carro no Porto. Cadê o Porto? Ah, o Porto tá chegando. Calma, mano. Ah, mano. Hoje teve o apoio da começou, torcida. Começou, peraí, já começou a dor de barriga no Domênico? Foi só ele ver 12 mil pessoas no Domênico, ele tá já começou a se borrar. O Domênico tá no banheiro. É isso mesmo? Ô, Domênico, ele tá falando que você viu o público... Deixa eu chegar aqui. Calma, deixa o Domênico chegar, gente. Medo. Peraí, chupa antes. Eu tava conversando com o Silvano, acabei esquecendo o horário. Fica à vontade, sei, viu? Sei. Eu venho outro dia. É uma pedrada, uma tijolada. Nossa, velho. Do RG. Do lado do... É guerra de pedra. Você levantou na rede, velho. Esse programa tá parecendo a faixa de Gaza, velho. Nossa, velho, guerra, velho. Te falar, viu, mano? Fala aí, Motinha. Ó, e hoje lá na arena, né, no Taqueirão, teve 12 mil torcedores lá, né? Pra apoiar Arena o Timão no treino, né? Clássico. Num treino lá, 12 mil, né? E o Carille aí já confirmou o time, viu, mano? Sem medo de ser feliz, já confirmou aí, né? Três alterações, né? Então vamos lá. O Maicon no lugar do Juninho Capixaba, né? Bom. Uhum. Inclusive, o Carille em entrevista falou que o... Pode falar que agora eu tô todo ouvidos. Então, o Capixaba teve um... Sentiu. Diz que ele sentiu. Vai dar um tempo pra ele. Ele disse que ele sentiu uma lesão. Peraí. Não, calma. Ele sentiu. Ele sentiu o peso da camisa. Sentiu que é o verdão. Sentiu que é o verdão. O Carille que falou na entrevista. Não falou sou eu que tô falando. Que o Juninho Capixaba sentiu. O Mano queimou ele, Motinha. A realidade é essa. O Mano queimou o Capixaba. Não, o Mano não queimou nada. O Mano acabou com o Capixaba. É o comentarista Breno. Não acabou nada. Só fala real, velho. E as outras alterações, né, mano? O Gabriel e Jadson retornam, né, nos lugares do Camacho e do Júnior Dutra. Tá. Né? E o time para... fala, mano. Fala aí. Então, complementa aí a sua informação. Então vamos lá ao time que o Carille confirmou. Tite. Eu ia falar o time. Cássio! Primeira 1x0. Não, vale. Falou. 1x0. Cássio! Que é isso, Cássio? vamos lá. Cássio, Cabrita. A escalação inteira aí, Motinha. Wagner, Balbuena, Henrique e Maicon, né? Eu gosto do Maicon. Vamos lá. Maicon. Gabriel, Maicon. René Júnior, Jadson. E Rodriguinho. E lá na frente, Cleison e ele, que o Ale ama. Romero! Olha aí, mas a escalação, Motinha, do jeito que você colocou aí, ficou no 4-4-2, mas na verdade o Corinthians ele vai continuar nesse esquema que ele usou na última partida aí. Vai jogar com dois volantes, três jogadores aí na frente dos volantes e um cara ali parado na frente ali servindo como um falso 9. Já que o Corinthians não tem um centroavante nessa escalação aí. Vamos por partes. Você gostou que o Jadson voltou, esquerda aí, né, a mano? Substituição, eu acho que é pertinente, o Juninho Capixaba tava perdidinho. O Maicon é um cara que já conhece mais o Corinthians, é um cara que já tá mais acostumado com a pressão, é um cara que vem da base, a torcida tem um pouco mais de paciência. E mesmo improvisado ali na lateral esquerda, eu acho que ele vai jogar melhor que o Juninho Capixaba. Ponto. Dois volantes. Entendendo a escalação que o Carille utilizou, eu acho que vale a pena, porque, por exemplo, ele tá colocando três jogadores para fazer a linha de... aquela trinca à frente dos volantes. Que medo. O cara que vai fazer o lado direito nesse time é o Jadson. E o Jadson não tem hoje o preparo físico para correr atrás aí do lateral esquerdo do Palmeiras e, vamos lá, ou o Michel Bastos ou o Dudu. O Jadson teria que fazer esse acompanhamento aí e ele não vai ter esse vigor físico, então ele vai ter que jogar com dois volantes para que o Gabriel não fique sobrecarregado. Então entende-se aí o Gabriel ao lado do René Júnior. O Jadson na direita é um cara que eu gostei. Eu não tiraria o Jadson do time, entendo que ele vive um bom momento, e o Carille, se sacasse ele do time para colocar um volante apenas, eu acho que seria suicídio. Eu manteria o Jadson como ele tá mantendo. Rodriguinho e Cleison, ok. E lá na frente o Romero. Aí eu já faço uma crítica também. Eu acho que nesse time, do jeito que tá escalado aí, briga pela posição o Cleison e o Romero. Você pode manter o Cleison na esquerda e saca o Romero, ou você mantém ali o Romero jogando na função do Cleison e tira o Cleison do time. Para essa escalação que ele usou, eu entraria com o Luca. Já que o Júnior Dutra não tá dando conta do recado, o Casim também provou que não deu, entra com o Luca, é um jogador mais técnico, entende-se também aí, até o próprio Emerson Sheik, que é um jogador aí que, por mais que digam, mas o Sheik ele não tá bem fisicamente, mas esse tipo de jogo, o Sheik não sente. O Sheik ele entra e vai pro pau, velho. O Sheik ele entra e não treme na base. É um cara que é sangue no olho. É um cara aí que, mesmo não sendo um centroavante de origem, eu acho que ele pode contribuir. Mas a minha opção aí como titular seria o Luca fazendo às vezes centroavante, mesmo ele não sendo um. E aí briga pela posição ali na ponta esquerda ali, o Cleison ou o Romero. O cara, ele não gosta do Luca, né, mano? Ficou claro então, agora, hein, Motinha? Ô, Motinha, a questão não é essa, não gostar. Eu até respeito o Carilli, ele tá acompanhando o dia a dia dos jogadores ali, talvez o Luca não esteja apresentando o que ele espera ver do jogador, mas na boa, diante do que a gente já viu do Júnior Dutra, diante do que a gente já viu do Casim, eu entendo que para esse jogo contra o Palmeiras, a melhor alternativa seria sim a escalação do Luca fazendo esse falso 9. Até inclusive o pessoal fala, ah, mas o Luca sente jogo grande. Ué, tá aí o grande momento para ele mostrar que ele não sente. Tá aí o grande momento para ele chegar e mostrar que ele pode arrebentar. Então, cara, eu acho que nessa escalação do Corinthians, a única divergência que eu tenho do Carilli é com relação a esse cara que pode servir como um falso 9. Há quem diga também que o Corinthians não vai jogar com um centroavante fixo. Não vai. Vai jogar com essa linha de 4 ali à frente do volante, na frente do Gabriel e do René Júnior. E ali forma o quarteto ali. Com o Romero na direita, o Jadson centralizado, o Rodriguinho centralizado, só que pela esquerda, e do lado esquerdo mesmo na ponta aberto, o Cleison. Eu não sei se daria certo, porque eu sempre sou a favor de jogar com centroavante, cara, na boa. Quando você vai fazer jogadas de linha de fundo, se você não tem um cara que possa servir como uma referência na área, você perde o cruzamento. Muitas vezes o time do Corinthians ele faz as infiltrações, vai pra linha de fundo, tenta buscar um lance ali com o Fagner e ora também aí com quem tiver na esquerda, pode ser o Capixaba, que agora vai ser o Maicon, ou até o próprio Cleison. O Corinthians utiliza demais as laterais do campo pra cruzar a bola na área. E se você não tem um centroavante de origem ali, que seja, ora chegando o Rodriguinho, ora chegando o Jadson, eu acho que o Corinthians vai acabar rifando muita bola. Ô, mano. Então, eu só não concordo com o Carilli nesse ponto. Diga aí. Com relação aí a que você estava falando, as infiltrações do Corinthians, o Corinthians faz isso muito bem, porque não pagou o telhado quando chove. Ah, tem muita infiltração. Deixa eu ligar pro porteiro. Deitado, hein, mano? Deixa eu ligar pro porteiro pra ele pegar Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. De novo isso. Só vou falar no Campeonato Paulista com quem não tá pra perder técnico, desculpa. Nossa senhora! Isso é muito antes, viu, mano? Eu só vou falar no Campeonato Paulista com quem não tá em crise, então desculpa, não é teu caso. Deixa eu só falar. Agora, em relação à postura da torcida, parabéns pra torcida do Corinthians aí, porque tem times, viu, Ale, que não conseguem colocar 12 mil pagantes num jogo valendo. E outra coisa. A torcida do Corinthians colocou 12 mil num treino. Nossa, agora deu uma agulhada no São Caetano, hein? Porrada, mano. Não é só São Caetano não, filhão. Fala aí, Ale. Uma coisa só pra dar uma deitada nos antes é o seguinte. Isso não é exatamente medo, como estava propagando aqui esse velho gagado Domênico Gato. Não. Isso olha é o respeito aí, rapaz. Estratégia. Estratégia. Então, o que acontece? É em francês? É. Nossa. Agora o que acontece é o seguinte: o Luca, infelizmente, o Carilli não gosta. O Sheik, coitado, é pra jogar mais subió. Ali no subiótico. Tá com nós já, no subiótico. Showball. Showball. Né? Dormir no banco. Ele e o Danilo é showball já. Então o que acontece? Eu gostei integralmente da escalação do Carilli, porque ele já não tem centroavante. Não vai jogar sem. Vai jogar centroavante. E aí ele vai abrir os dois jogadores de velocidade, né? O Romero, que tem uma recomposição muito forte, o Cleison, que pode machucar o adversário aí com drible, com uma jogada individual, e ele vai deixar aquele espaço ali, ali no meio do ataque, para a penetração do Jadson, do Rodriguinho, desses jogadores. Isso não só pode confundir a marcação do Palmeiras, como também vai povoar um pouco mais o meio-campo, que é uma dos pontos fortes do time do Dodô. Então, assim, eu gostei dessa ideia do Carilli. O único senão, a gente já estava falando sobre essa possibilidade faz tempo. Eu acho só que você poderia ter feito um teste com esse desenho tático, sem um centroavante, em algumas rodadas anterior. Não num clássico. Jogo menor, né? É, porque vai pegar o time mais forte do campeonato. Pega um jogo menor e faz. E aí você vai fazer esse tipo de teste sem... Sem o 9 fixo lá na frente. Então, assim, eu gosto... Eu acho que o Fábio Carilli tem boas opções no meio-campo e não tem boas opções de centroavante. Então ele abre um pouco mais esse time, deixa a defesa adversária um pouco mais confusa. Só gostaria que ele tivesse feito isso pelo menos uma rodada antes, que ele já sabe que ele não tem centroavante faz tempo. Uhum. Para justamente dar um pouquinho mais redondinho ali para o jogo contra o Palmeiras. É belo comentário. Olha, com relação ainda ao Carilli, cara. Eu vou questionar aqui um comportamento dele, que tem sido praxe nas últimas partidas e está muito crítico. Mas ele queimou essa relação aí. Já queimou o capixaba, agora vai queimar o Carille. Não, vocês vão entender. Todo dia tem uma crítica no Carille, velho. Inclusive, este ato foi até elogiado pelo Dorival Júnior, que está prestes a cair. Isso tá é bom ou ruim? De comprar o jornal amarelo dos empregos. Não sabe o jornal do emprego? O jornal do trabalhador? Está prestes a pegar esse jornalzinho aí. O negócio é o seguinte, cara. O Carille tem soltado a escalação do Corinthians aí com muita antecedência. Inclusive, foi até parabenizado pelo Dorival Júnior, que o Carille mandou um integrante da comissão técnica entregar a escalação do Corinthians no vestiário de São Paulo. Entregou. Não, mas ele foi até ele lá. Ele já tinha feito isso antes. Ele foi até lá. Enfim. Foi. Mas é isso que eu tô falando. É um ato corriqueiro do Carille, mas eu acho que não é legal, cara. Porque o Roger, inclusive, quando questionado hoje a respeito da escalação do time dele, falou, não definiu o Palmeiras, mas ele já sabe como é que o Corinthians vai jogar. Ele já sabe qual a escalação que o Corinthians vai ter. Ele já sabe quais as características dos jogadores que vão estar em campo. Eu acho que isso daí é ruim, cara, porque você acaba meio que fazendo uma prova com consulta. Por mais que você, de vez em quando, possa ganhar uma partida assim, como o Corinthians ganhou do São Paulo, e os caras vão falar, mas isso não quer dizer nada, porque o Corinthians venceu. Sim, venceu. Mas é muito mais difícil para o treinador adversário ele tentar imaginar o que você vai fazer, ainda mais quando você pode gerar dúvida na cabeça do cara. Hoje o Palmeiras ele já vai entrar alinhado de acordo com o esquema tático e o desenho tático que o Carille vai colocar em campo. Então é muito mais fácil para o treinador já pegar isso daí antes e saber a mesma coisa. A professora fala, vai cair isso, isso e isso na prova. Você já vai no bote certo. Você pode ir mal na prova, evidente que você pode ir mal, mas se ela cantar a letra lá e falar, vai cair essa matéria, essa matéria, essa matéria, você já vai lá e dá o bote certo. Se você fizer uma cagada, a culpa é tua. Agora, diante do que está desenhado ali, eu, com todo respeito ao Carille, eu não gosto desse tipo de atitude, por mais que todo mundo saiba, o pessoal vai falar, mas pô, o Barcelona, o Corinthians, o Bayern, o Real Madrid, todo mundo sabe como joga, ok. Todo mundo sabe como é que joga, mas você não é obrigado a ficar cedendo provas pro cara que tá te acusando, ou pro teu oponente, pra galera que quer ver o teu trabalho ruir. Eu não concordo com esse tipo de postura, não sei qual que é o pensamento de vocês com relação a isso, mas eu entendo estranho, que se eu fosse o Carille, eu preservaria a escalação até 5 minutos antes do momento que o técnico é obrigado, inclusive, a mostrar a escalação para que a imprensa possa divulgar. Mas ali vai gerar pelo menos uma dúvida na cabeça do Roger, que ele vai ter talvez 10 minutos para ver o que ele vai fazer. Diferente do que ele tem hoje, que ele tem em 2 dias. Eu concordo com o Mano ali. Sabe o que acontece, Dodô? Eu até entendo que você vai falar, porque o que acontece? Você é muito previsível. Você é um cara você muito. Você tá falando previsível. Que é isso? Pedrada mesmo. Caraca, o cara tem um raciocínio um pouco mais raso e previsível. Nossa, mas o que acontece? Olha a cara do Domênico, velho. Ele vai tacar esse microfone na tua cara. Nesse caso, é uma mudança significativa no Corinthians. Eu também não falaria antes, não. Porque daí os caras vão falar, será que ele vai vir com o Casim, com o Dutra, vai vir sem centroavante? Será que joga o Jadson, não joga o Jadson? Clássico, você contar clássico, eu acho que nesse caso, que a mudança é muito qualquer grande... Qualquer vantagem vale, pô. Bobagem. É por aí. Bobagem. Agora, tem uma passagem, Sombra, se você me permitir, que me lembra muito Mota, que tem a ver também com o decreto dessa sexta-feira, que está um pouco pesado, realmente, já admito. Tá pesado? Tá um pouco carregado. Tá proibido. Mas não tá pesado igual não dá pesado igual aquele programa lá de Goiás, né? Nossa, já tem vergonha na cara de colocar uma coisa pesada? Não, é um pouco puxado, mas o que acontece? Se a gente também não quisesse coisa pesada, o Vieira, o chefe, o Mota, não podiam estar aqui, né? Aquele programa que vocês estão falando é aquele que apareceu a musa do Goiás? Acabou, mano. Aquilo, acabaram com o programa depois disso. É verdade. Uma bela brincadeira. É verdade. Agora, o que acontece é o seguinte. Quando eu estava na faculdade de educação física, né? Aí teve uma oportunidade que o professor deu uma prova com consulta. E ali existia, que não era exatamente a minha turma, mas eram alguns amigos ali, que era a Esquadrilha da Fumaça, que inclusive hoje está no decreto. E aí a prova com o professor falou assim, ó, prova com consulta hoje, tá bom? Tá. Consulta e tal, tal, beleza. Aí tá todo mundo fazendo a prova, consultando o livro e tal, não sei o quê. Eu olho pro lado, tá o Alfredão, que era o líder da esquadrilha, tinha uma veraneio. Aquilo parecia aquele do Corrida Maluca, sabe? A fumaceira do caramba, tava e aí? Aí que acontece? Eu olho pro lado, tá o Alfredão, que me lembra um pouco o Mota, ele colando, pegou a colinha dele, colando, com a colinha assim, ó, sabe, não colinha, com a colinha mesmo, fazendo escritinha. Fazendo conchinha com a mão. Cara de pau. Conchinha com a mão. Conchinha, conchinha, eu falo assim, ô Alfredão, Alfredão, a prova é com consulta, velho, pode olhar o livro, ele falou, Alê, você acha que sou trouxa, você acha que eu vou confiar no livro? Ah, não. Mentira, por Deus. Não acredito nisso. Juro por Deus, é a prova com consulta. Ah, é. Ô, é uma Motinha. Bela história. Vamos de porco? Vamos falar do outro lado. Fala do de derby. Nós aí, ô. É nóis. Do derby. Fala de nós. Do derby. Fala de nós. Vocês. Não, nós. Hoje nós. É só você. Não, né? Nós. Nós aqui. Hoje nós. É só você. Fala de nós. Também. Fala de nós aqui. Não, ó. Nós. Nós fala quem? Aliás, nós agradeceu aqui, aquele cabeça grávida do Milton Neves. Que botou uma fotografia lá. Tá, inclusive, no Instagram do estádio. Arroba estádio 97. Agora, o comentário que eu recebi dessa foto agora, acabou de chegar aqui, é a melhor. Essa é a época que o Alê tinha certeza do 100% dele. Antes de virar 25. É, velho. Fala aí. Fala de nós, Motinha. Nós. Que é legal. O Dodô, o Roger fez mistério, né, na entrevista aí. Mistério falou, do time, né? Ele acabou de divulgar também. Esse negócio é bobagem. Pra mim é bobagem, desculpa. Não, pra mim é bobagem isso aí tudo. Eu com respeito, opinião do seu Alê. Do Mano, senhor Alexandre, que é a opinião contrária, favor, tá? Aí. Na Europa já é muito comum fazer isso. Europeu. Mas, não, tudo se copia dos caras hoje. Tudo se copia dos caras hoje. Tem estádio 97 lá na França? Não sei. Não. Tá lá pra ouvir? Estádio. Estádio 97. Agora sim, eu discordo, mas tudo bem, cada um tem uma opinião. Né? Porque trocar um jogador vai mudar o esquema de jogo. Não, acho que não. Hoje não muda mais. Mudou o esquema de jogo, seu louco. Hoje não muda mais. Você não viu o falando lá no Rio? Hoje não muda mais. Vamos lá. Sem centroavante. Dane-se. Não tem. Eles não têm centroavante, ô besta. Para, meu. Você tira a concentração. Os que tem lá não são ruins. Não joga com um, sem dá na mesma. Quem não vai pro jogo é o Edu Dracena e o Moisés, né, Dudu? Lógico. Né? Voltando agora, né? Jogo na Liberta. É bela informação. Vão jogar na Liberta. Vão jogar, né? Contra o Júnior Barranquilla, né? Júnior Barranquilla. Que também é meio esquisito, né? Por quê? Eu acho que o Moisés nem vai sair jogando na Libertadores. Não, acho que não. Se o Dracena jogar na Libertadores não. Sem ter feito um jogo, também não é difícil, né? Embora pra mim ele seja o zagueiro mais seguro desse elenco aí. Mas mais lento também, né? Mais lento um pouco, mas o ano passado pra mim ele foi o melhor zagueiro do Palmeiras. Sim. Mas não dá pra botar ele num joguinho aí pra dar uma soltada na muscula? Você vai jogar agora ele? No Clássico? Mas o Clássico ali é menos importante pra mim do que a Libertadores. Ah, o jogo da Libertadores olha, é mais fácil, hein, Ale? O Clássico Palmeiras-Goiânia, você sabe, né? Ele envolve muitas coisas, né? Ah, mas Liberta, o Corinthians, ano passado, quando ganhou do Palmeiras, fácil, parece Júnior, que deu um ânimo total. É bom? E o Palmeiras ganhando do Corinthians vai dar um ânimo também legal, cara. Ué, eu sei lá. Palmeiras-Goiânia sempre é um jogo que... É complicado. Quem perder esse jogo, né, Domênico? Vai complicado. Entrar num momento de turbulência. É clássico, velho. Mas eu não acho que entre, mano. Eu ainda não acho que entre no momento é de turbulência total aí, sabe, mano? Porque é um jogo que não vale nada, praticamente. Exato. Vale pelo clássico, pelo que envolve os dois times. Sim. Mas em termos de tabela... Os dois estão garantidos. Se o Palmeiras perder, ele continua primeiro, bem primeiro, na frente de todos... se o Corinthians perder, o Corinthians também continua em primeiro. Não muda nada, mano. Não vai mudar em nada. O problema é que Palmeiras e Corinthians é um jogo à parte. É um jogo à parte. O torcedor, eu não tô me referindo à parte da tabela. Eu tô me referindo ao momento. Por exemplo, o Corinthians ele vem de duas derrotas e um empate. Três jogos sem vencer. O Palmeiras até agora não perdeu no Campeonato Paulista. Se perde, mas vem de Corinthians. Vem de dois jogos, dois empates, então, mano. Não vence. Mas o problema, dois sem Domenico, vencer também. Mas o problema, então, é que, tudo bem, o Palmeiras ele vem de dois empates, mas ele não perdeu. Aí se perde, a primeira derrota do campeonato e é pro Corinthians. Aí já vamos somar com aquelas três do ano passado. Vamos falar, o Corinthians há quatro jogos ganha do Palmeiras consecutivamente. Já é estreia do Palmeiras na Libertadores. Nossa. Aí faz um mau jogo lá em Barranquilla, lá e perde o jogo. O que também não é normal, perder pro Júnior Barranquilla lá. Quem viu o jogo do Flamengo na Sul-Americana do ano passado viu que é um time que é complicado. Então, o grupo do Palmeiras vai perder. Não é fraco, não, hein? Então, mas se o Palmeiras vai lá e perde, imagina só, perdeu pro Corinthians, aí estreia na Libertadores com derrota, já virou crise, entendeu? É complicado. E tem uma coisa, né, mano, você pegar os últimos. E o contrário também, né, mano? Também, é isso que eu falei. Quem perder tá fora. Vai jogar. O Corinthians joga em casa ou fora? O Corinthians joga fora, joga na Colômbia também contra joga, o Milionários. Joga fora. Ó, aí, de repente, perde também, aí começa a E complicar. Vão no mesmo voo, inclusive, Corinthians e Palmeiras, pra ficar mais barato. Mas que confronto de classes esse aí, Corinthians e Milionários, hein? É lógico, o Corinthians é bilionário, né? É o confronto paradoxo, né? Agora o Palmeiras já praticamente escalado também, viu? Cortado. O Palmeiras vai com o Michel Bastos na esquerda, o que eu acho que deveria deixar o Vitor. Mas eu também acho. Eu não sei qual a convicção dele, né, com o Michel. O Vitor marca melhor, embora não esteja jogando bem no Palmeiras. Por isso mesmo, eu acho que ele marca melhor. Marca melhor. Mas vai com o William aberto, Dudu do outro lado e Borja centralizado. Lucas que... Lima, Felipe Melo e Tietê, e aí os dois zagueiros. E do lado lá, de um lado o Michel Bastos, do outro o Marcos Rocha. É que também eu acho que eles olharam lá, falaram, quem que pode atacar aqui pelo lado do Michel? Ah, é o Romero. Fala, então não precisa botar ninguém. Ah, que deitado, mas, aí não, hein? Você sabe uma coisa que eu não tenho certeza que eu vou falar. Você falar isso segunda-feira, o Ale Oliveira. Pode bancar. Ah, vai lá. Nós vamos deitar. Vai que é legal. Vem comigo. Estou falando da escalação do time. Estou falando da escalação do time que vai vencer o clássico. Olha, vai falar. Acabei de divulgar. Não, acabei de divulgar aqui. Deixa eu falar uma coisa. Mas você já determinou que vai ganhar o clássico? Sim. Já ganhou. Mas, Domênico, você não acha que você está sendo um tanto arrogante? Desumilde. Prepotente. Perna. Nossa, eu tô esperando, inclusive, arrogante que o Bá grave isso daí. Não. O Bá tá gravando. Arrogante não, eu confio. Vou gravar, Bá. Eu confio no meu... Segunda-feira eu vou jorrar nesse porco. Confio no meu time, é diferente. Confio e vai ganhar. Nossa, mas, Domênico, quanto mais você fala assim, vai ganhar. Na eventualidade de uma derrota, não, segunda-feira tem, você sobra, pode ser bombardeado. Não existe eventualidade pra perder. E não perde a linha não, viu, porco? Há três jogos você só toma couro. Ah, e quantos jogos... Há três jogos só toma surra. E quantas vitórias vocês têm a mais que nós? Não tem, né? Tá, empate Desculpa. Técnico. É, agora empate técnico, né, mano? Chupa aí, empate ó. Empate técnico. Ó. Mesmo ganhando três seguidas, não chega nunca. Tem um comentário meio PVC. Vocês não ganharam da Ponte Preta, bacana. Vocês não ganharam da Linense, quer ganhar de quem? Gente, comentário PVCzístico. PVCzístico, né? Eu tava com dificuldade em falar. Que é o seguinte, pegar os dois últimos campeonatos brasileiros, é. Sim. Quem ganhou os clássicos foi campeão nacional. Ó. Palmeiras. Ó. Ganhou os clássicos contra o Corinthians e o Corinthians... Ganhou os clássicos contra o Palmeiras. Por isso que eu falo que vale bastante esse jogo. Que comentário, que eu não tenho a menor convicção, mas eu acho que... Alguém manda ele esse seu comentário pro Dorival, ele não sabe disso. Dorival? É, ele não sabe. Dorival Caymmi. Ele não Caymmi, sabe, ele falou que não é importante. Dorival Caymmi. Caindo. Fechou muito antes. Muito bem. Você sabe que onde tem souvenir sempre tem muito mais qualidade, não é não? Mas não é só em parede não, viu? Na hora de pintar pisos, você também pode contar com a souvenir. E já tá na hora de você conhecer o melhor souvenir de todos os tempos. É o souvenir piso. Souvenir piso é perfeito para garagem, estacionamento, escada, rampa, quintal, calçada, áreas de lazer e até quadras poliesportivas. Boa. Você vai ver que souvenir piso é outra coisa. Além da qualidade que você já conhece, souvenir piso rende até 380 metros quadrados e tem a tecnologia de alta durabilidade da souvenir. Sim. E ainda tem altíssima resistência comprovada. Todo piso fica melhor com souvenir piso. Tava com umas ideias aí pro teu piso, né? Sim. Souvenir piso, rapaz. Souvenir, se faz diferença pra você, a gente faz. Boa. Estádio 97 da Energia 97, não é não, Eli? Oi, gente. Futebol é aqui no Estádio 97. Isso não é imitação não, Eli Correia mesmo. Ouve Estádio 97, um abraço pro Eli Correia. Grande Eli. Trabalhei com o filho dele na... Antiga Nova FM Record também. Nossa. Um abraço lá. Aliás, foi um grande trabalho, viu, chefinho? Como é que você acompanhava o trabalho do Sombra, já nem viu. O que tocava na rádio? Tocava? Chupa Domênico. Tocava. Tocava no intervalo. Qual era a programação da rádio? Programação maravilhosa, eu sempre acompanhava muito. Tira o fiapo da manga da boca. Vai. Não posso elogiar um bom trabalho. Pode, mas se você não começa a vir com coisa. Aqui não, tá? Vai, tira. Na hora de tirar esse fiapo de manga. Bolinha chinesa. Muito bem, Estádio 97 também tem oferecimento das baterias Zero Quilômetro, onde você encontra a rede de lojas Bateria Zero Quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Também oferecimento de clássico do dia McDonald's, todo dia um clássico diferente, por apenas R$8 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão e amanhã, triplo cheeseburger por apenas R$8. Aproveite, ô Vivi, recém-chegada do Sul. Sim. virgem. Ai, ela sim. Fica toda virgem. Novinha. Ai. Gaúcha novinha. Vamos falar da rede de lojas Bateria Zero Quilômetro? Ah, vamos sim, Sombra. Agora eu vou falar com você sobre as Baterias Zero Quilômetro. Fala, Gaúchinha, fala. Isso aí, RG. É uma distribuidora com 60 anos especializada no mercado de baterias, onde você encontra só as melhores marcas. Precisa de bateria para carro? Sim. Ah, tem. Caminhão? Sim. Tem. Moto? Sim. Também tem. Tem até para no break. Oh. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. Corre lá, faz uma manutenção José dos Campos. Corre lá, faz uma manutenção preventiva na bateria do seu carro totalmente de graça. Anota aí o telefone, Dodô. Manda. 011-3197-02-66. Repetindo, 3197-0266. Ou acesse o site www.bateriaszerokm.com.br. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser Bateria Zero Quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit exclusivo das baterias zero quilômetro. E hoje, como é sexta-feira, o ouvinte que falar esse merchan, além dele levar esse kit, ele concorre ao final do programa a um kit churrasco sensacional. Aí sim, legal, hein? Show de bola, cara. E eu quero mandar um abraço hoje, ô Sombra. Eu vou pra Osasco agora. Sim. Na Avenida Santo Antônio 635, que é uma das lojas lá, o gerente é o Marcos RG. Marcão. E ele é santista e falou, RG, a hora que o Bruno Henrique voltar, o time voa. Marcão, você tá coberto de razão, Marcão. Informação rápida aqui que bate pelo UOL. Sim. Corinthians contratou o jogador Alex Teixeira, que foi revelado pelo Vasco, que estava emprestado e foi emprestado por um ano pelo Jiangsu Suning da China. Ixi, é bom, mano. O Alex Teixeira surgiu bem no Vasco, hein? É. Então, cara, ele apareceu quando bem, apareceu, cara, mas, sinceramente, não dá pra falar a respeito dele hoje, cara. É. Jogando não na dá China, pra falar né? a respeito dele hoje. Quando apareceu, o Corinthians efetivou também a contratação aí do Sid Clay, o lateral esquerdo do Atlético Paranaense. Já vai ser em troca no foi o Camacho pra lá. Sim. Vai ser mas eu acho que essa saída do o Sid Clay tava no banco, né, do time lá do Fernando não. Diniz. Tava o Carleto. Titular, não era? Carleto era titular. Mas não, hoje, mas ele jogou o Campeonato Brasileiro o passado inteiro como titular. Não, falei do time do Fernando Diniz, né, que assumiu. Não, sim, esse ano. Hoje ele, o Carleto era titular, né? É, mas aí eu acho que tem uma notícia boa pra nós, ô pra Mano. Pra nós? Porque com o Camacho sendo liberado por empréstimo, eu acho que é uma segurança que a gente tem que o Maicon fica pelo menos mais um tempo aí, uma temporada no Corinthians, e eu gosto mais do Maicon do que do Camacho, embora... O Camacho tenha ganho a posição no fim do ano passado, né? Uhum. É, também tá acho, Ale. O... Nossa. Não, mandou um rum-rum. Meu, mandou um rum-rum pra você de ombro. Rum-rum, te peguei no ombro. O inferno você, esse rum-rum aí. Meu, mandou um rum-rum pra você de ombro. Não, mas beijinho no ombro, velho. O Corinthians não perde nada aí com a ausência do Camacho hoje. Porque o Camacho caiu muito o futebol dele também. O ano passado, quando ele terminou, ainda, inclusive tirando o lugar do Maicon. No começo ele estava bem, depois ele teve uma queda de rendimento como o time inteiro do Corinthians, mas esse ano quando foi solicitado também não correspondeu. E o Corinthians está cheio de jogadores ali na posição, inclusive esse René Júnior, já acho que é mais jogador que o Camacho. Então é com ele mesmo que a gente vai. Boa. Rapaz. Uhum. Então vamos lá. Não. Vamos de tricolor? Vamos lá, tricolor. Bento não, Mota. Ah, São Paulo. Boa, Motinha. Tá triste, Mota. Manda tá aí, com Motinha. Cara de triste, tá desanimado. Você tá falando do São Paulo sem aquele amor. Já vi velório mais alegre. Amor eu tenho ainda. Cê tá eu tô dolorido. Você tá triste porque vai dolorido? Falar do São Paulo ou porque o chefinho te confundiu com o seu Bento? Não ligo. Imagina o seu Bento tá se matando. Uma hora dessa tá tomando um copo de veneno. Tá se Motinha, ânimo na notícia do tricolor. Vamos aí, vamos lá. Porra, Marcão. O Dorival deixou o Trellis e o Valdívia fora do treino, Marcão. Por fadiga muscular. Fadiga muscular. Os caras jogaram quanto? Não, mas na moral, Motinha, esse último jogo que eles entraram aí no segundo tempo, aí os caras entram querendo mostrar serviço, né? E numa dessa, aí os caras estavam parados aí, entra correndo mais do que deve, aí acaba fadigando mesmo. Estavam parados aí, no primeiro tempo, né? Mas é mais preventivo isso aí, viu, Motinha? Os caras vão. Ele fez um teste lá com o Diego, né? Mais recuado como meia lá, e colocou o Bisoli como centroavante. E aí o Brenner? Né? Ele colocou o Bissoli, não colocou o Brenner, não. Olha, o Brenner, gente, eu acho que seria o rapaz mais indicado pra atuar como centroavante. E ele vinha dando oportunidade pro Brenner e chegou uma hora que parou com isso, né? Você gosta de um Bissoli ou... Ah, eu gosto. De queijo? Isso aí é sensacional, hein? Queijinho. Já salvado, hein? Boa, boa. Bissoli eu gosto. Mas é Bissoli ou é Bissoli? Ah, mas salvou. É Bissoli. Eu acho que é Bissoli. É Bissoli. Que dois S's. São Paulo gosta, né? Porque já teve o Bissoli também. É, o Bissoli. É. Bissoli e Bissoli. Trellis. Então, ele foi poupado em função de fadiga, mas eu acho que se tiver que escolher um centroavante pro lugar do Diego Souza, vai o Trellis pro jogo. Né? E no lugar do Reinaldo, né, vai o Edmar. Será, ô Motinha? Edmar. Nossa, Edmar, é. Porque assim, cara, se ele colocou... Será não, o senhor não vem aqui dizer... O senhor foi o maior defensor da permanência do Edmar até então? Não, mas é que tá. Não vem aqui criticar o Edmar. Mas é que tá. Aí você tem que usar a mesma lógica, ô Sombra, porque assim... Eu tô rachado, Domingo. Se você vai até pegar, a torcida rachou. Rachou. Se você tira o Edmar do time, porque você fala... Que nem a sequência que o Reinaldo pegou, cara, eram dois jogos em casa, né? Botafogo lá e Bragantino, se eu não me engano. E foi aí que o Reinaldo tomou a vaga do Edmar, cara. São Paulo vai jogar em casa contra a Ferroviária, cara. E, sinceramente, ô Motinha, eu acho que se você manter o Edmar, ele tem um poder defensivo maior que o Junior Tavares. Mas o Junior Tavares, né, mano, ele ataca mais. O São Paulo jogando em casa, acho que tem obrigação de partir pra cima. Olha, preocupa esse jogo? O Junior Tavares tinha que ter mais oportunidade nesse time, desculpa. Não é que ele é meio louquinho, tudo, mas ele é bom. É que o Dorival, ele usa o Junior Tavares mais à frente, né, Motinha? Eu posso falar, eu acho que tinha que pôr o Junior Tavares... E a preleção tinha que ser a mãe do Júnior Tavares pra fazer. Boa. O Júnior Tavares jogou esse ano? O time ia entrar 200 por hora, velho. Acho que no primeiro jogo contra o São Bento, acho que ele tava escalado, não tava? Eu acho que o Júnior Tavares não jogou esse ano, não. Jogou sim, jogou contra o São Bento. Jogou. Ele fez a dupla de meia junto com o Maicon Suel. O jogo foi um desastre. Fez foi mal. Com relação à pergunta do RG, aí se preocupa, eu acho que preocupa, cara. Porque assim, o São Paulo, principalmente pro Dorival Júnior aí, se ele quiser continuar no São Paulo, é obrigação ele ganhar esse jogo da Ferroviária. Com relação à escalação, ele ainda tem o treino amanhã cedo. Ele tem um problema pra continuar mesmo ganhando. Mas assim, pega dois jogos em casa, né, Sombra? Sinceramente, gente, eu não acredito que... Você sabe quando tá tão marcado o negócio? Pra mim, não é que, sabe, tá tão óbvio o roteiro. Quando você sabe que novela, mocinho, a mocinha, elas vão sofrer durante o período, no final, vão vencer. A vilã vai morrer. Vão terminar a novela com todo o esplendor, etc e tal. E a vilã vai ser presa? Uma das coisas que... Olha, uma das coisas que mais previsíveis do futebol... Uma das coisas mais previsíveis da vida é o roteiro de técnico de futebol. Cara. É ele receber apoio. Ele recebeu apoio da diretoria e do prestigiado, né? Quando vem o nego dizendo assim, porque ele tem o nosso apoio, é porque realmente quando a pessoa se vê na necessidade de vir contrapor uma ideia, né? Não, você já teve uma reunião para falar que precisa apoiar o técnico. Então, assim, quando o cara tá bem, ninguém precisa chegar e falar assim, ele tem o nosso apoio. Então, para mim é óbvio que se não é agora... É daqui a um mês, ou daqui a três jogos. Ou pode ser quarta-feira que ou vem, ou no né, final do Campeonato Paulista, não, pra mim é coisa... É. Só existe uma hipótese do Dorival Júnior continuar no São Paulo Futebol Clube. Isso não é informação, isso é uma opinião. Só existe uma opção. É o São Paulo começar a jogar muito, chegar na final do campeonato e perder a final assim, tipo, ó, jogou bem, mas perdeu. Meu azar, né? Você entendeu? Sim, claro. Pra mim só existe essa... opção pro Juvenal ter uma vida maior no São Paulo. Dorival. Mas Juvenal, você... mano. Não, Dorival, O Marcão, mas você acha que ele pode cair... É cheio de aus aí. Você acha que ele pode cair, por exemplo, antes de um jogo contra o Palmeiras, cara? Quarta-feira tem jogo contra o CRB. Porque tem a CRB, mas vocês pegam Ferroviária, depois o Linense, e aí é o Palmeiras. Mas CRB não vai ser um jogo fácil. Eu honestamente... Tem CRB antes. Tem a Copa do Brasil antes. Se perde em casa contra o CRB, já é. São esses dois jogos em casa que são fundamentais aí que o Dorival tem que ganhar, Vieira. Eu acho que ele ganhando esses dois jogos. Ferroviária e CRB. Sim. Eu não gosto. O que você acha, Domênico? Não gosto de ver pessoas desempregadas. Do co-irmão? Ah, eu vou torcer. Engraçado, você não torço para o São Paulo vencer esse jogo contra a Ferroviária. Chegar contra o Palmeiras com o Dorival. Não, você não falou isso do Oswaldo Oliveira, do Cuca. Eu acho que um técnico de futebol, ele precisa dar andamento ao trabalho que ainda não foi realizado. Como você fala? Você não falou isso do Oswaldo Oliveira, você ficou cavando ele aqui. A gente vem falar sério. Deixa o homem trabalhar. A gente fala sério, a gente não é levado a sério. Continuidade. Não é levado a sério. Continuidade. Quando a gente fala sério, não é levado a sério. Brincadeira. O que eu vejo muitos torcedores, mas todo torcedor de São Paulo, a maioria, pedindo novo treinador. Aí os caras vêm e pedem Luxemburgo. Mas você sabe, mas a maioria dos torcedores, eles pedem um novo treinador, mas sem a menor convicção. É tipo assim, não, tem que tentar algo novo. É o famoso tentar algo novo. Vamos ver se muda, né? Pra ver, pra ver o que acontece. Tipo, mas esse é algo novo, pra ver o que acontece, tem a chance de já virar carta fora do baralho. Em 4 jogos já vira carta do baralho. Claro. Então, sinceramente, como o Domênico, lógico, tá brincando e fazendo a zoeira das características. Ah, claro. Né? É normal. Mas é normal isso. Mas é normal. Mas isso aí é normal. Eu vou te falar uma coisa. Bicho, se você me falar assim, amanhã tá o Luxemburgo, amanhã tá o Zé Mané, amanhã tá não sei o que lá, juro pra vocês, pra mim eu acho que não muda porra nenhuma. Lógico. Não adianta, então deixa o cara lá. Não adianta você tirar o seu. Aí. Não adianta você tirar o seu step que já tá a gasto e colocar um pneu furado, cara. Se for trocar, que coloque um pneu. Boa, Marcão. Não é. Boa. Agora, Ale, com relação à escalação do São Paulo Futebol Clube, sim. O Hudson vem pro jogo porque o Jusilei teve uma contratura muscular. Eu, no lugar do Dorival Júnior, eu colocaria o Militão de cabeça de área de primeiro volante, puxaria o Hudson pra lateral direita. Eu acho que ele tem uma capacidade ofensiva um pouco maior que o Militão. Você também é um pardalzinho, hein? Não, na moral. Porque inventar, ele vai ter que inventar de qualquer maneira. Sim, bro, porque tanto o Petros quanto o Hudson são segundos volantes, certo? O que acontece? De qualquer maneira, ele vai ter que improvisar ele naquela posição. O Militão, ele é zagueiro de origem, mas ele prefere jogar ou de zagueiro ou de primeiro volante. Se eu sou o Dorival, eu coloco o Militão de primeiro volante, coloco o Hudson de lateral direito, porque inclusive ele já jogou assim no São Paulo, e eu acho que ele tem uma capacidade ofensiva um pouco maior que o Militão, que cara. Que mais? Petros? Puta, sério que você vê muita diferença Petros? Entre ter o Hudson e o Militão eu na vejo lateral? Mas aí, Marcão, não é pra não quero meter o bedelho nessa Badalo. Sua... Bedelho. Na sua bedelho. Belíssima escalação. Que é o mas bedelho? Mas não é meter o dedo na sua escalação. Mas daí não é melhor, então, mudar o esquema para 3 zagueiros e botar o Marcos Guilherme na direita? Aí você tem a saída de verdade pelo lado direito, uma proteção no lado esquerdo, que normalmente é o... Marcos Guilherme é o Romero tricolor. Não, mas daí ele joga na ala, não joga lá no ataque. É o Romero tricolor. Né? Ah, ele é melhor. Melhor. Pô. Olha. Mas aí, enfim... Bem melhor. Você protege o Reinaldo quando estiver jogando, dá mais espaço ali e liberdade pro Marcos Guilherme e coloca o Militão no time. Mas o problema, Ale, porque assim, a zaga do São Paulo jogando já nessa formação aí com a linha de 4 ali na defesa, já tem batido cabeça doidado. Se você meter 3 zagueiros, cara, já é uma nova formação, que aí é um tal de um que deixa pra um, que deixa pro outro. Eu vou te falar, eu acho que aí danifica ainda mais o que já tá comprometido. Sei lá, viu, Marcos? E ainda com relação, Motinha... O Dorival chamou na chincha o Nenê, ficou trocando ideia com ele ali, mocota, não sei não se ele não roda entre o Valdívia também nesse meio de campo ali. Eu também tô achando que ele vai fazer assim, uma mudança. Como assim chamou na chincha? Como assim? Acabou uma conversa, acabou depois do treino. Ficou sentado cara conversando lá, quase uma hora conversando. Trocando ideia, deve ser aquele negócio, pô, conto com você, mas... mas eu vou precisar tirar e tal. Ué, se o Dorival não fizer isso, ele tá fora. Ele tem que tomar uma atitude, Tem que botar o nariz na mesa. Eu acho que o Dorival, ele tinha uma convicção e ele mudou muito as suas convicções no roteiro dele. Não, mas se você pegar o time do Dorival, que treinou pouco, 12 dias na pré-temporada, mas o que ele pensava de esquema, de formação e característica ideal para sua linha ofensiva, era Brenner. Lado, Marcos Guilherme e Shailon. Você tem ali juventude, você tem vigor, você tem ritmo, você tem dinâmica, você tem velocidade... Um pouco menos no Shailon, evidente. Mas era essa a ideia dele. Vê o que virou essa linha de frente do São Paulo. Não tem nada a ver com aquele. Agora que é o seguinte, que ele... dificilmente ele não vai cair. Mas ele não ou agora ou mais pra frente. Agora ele tem que falar o seguinte, não ó. Eu botei o time da diretoria, das contratações. Agora eu vou com o meu. É isso que ele tem que agora mandar. Eu vou com o meu. Porque daí se ele cair... Ele cai com a convicção dele. Mas demorou, hein? Você manteria o Diego Souza, olha, no time? Não, acho que não, porque ele não tá jogando bem de centroavante, mas não tá jogando bem quando sai de lá também. Quando vem buscar a bola pelo lado, normalmente pelo lado direito. Então, assim, não é um bom momento pra ele. Até pra poupar o jogador e tal. Eu não sei qual que é o acordo do Diego Souza também com o São Paulo, porque eu não duvido de nada no meio do futebol. Mas tecnicamente ele não está entregando. Fisicamente nem se fala. Não é a hora de São Paulo ficar pensando. Agora, Ale, Souza, né? Essa escalação que você passou aí que ele estava fazendo, convenhamos também, eu não sei se ela daria muito certo. Não porque, é. Assim, o Marcos Guilherme, aí, lógico, você acha ele até um bom jogador, eu acho ele extremamente limitado. Não, eu acho ele melhor tecnicamente que o Romero. Bom, ok. Não é difícil, o Domênico Gato é filhão? Ok. É que o Ale tem um bode do Romero, eu não sei, o Romero deve ter roubado umas 14 namoradas do Ale. Uns bagaços. É. Agora, o Brenner também não é ponta, o Brenner não é ponta, né? É, o São Paulo ia ficar sem centroavante dentro daquela escalação, porque o primeiro jogo foi o Bissoli que jogou. Bissoli. Né? E o Shailon foi um dos que mais teve chance aí. Teve, teve. Ele não conseguiu fazer um jogo bom. Não engrenou. Um único jogo. Então, eu não sei até onde que as convicções do Dorival por um time mais rápido também seriam perecíveis em função realmente da falta de qualidade. Da falta de qualidade. Eu acho que, por exemplo, um Brenner funcionar bem como centroavante faria bem o quê? Por exemplo, na minha concepção de futebol, de time grande, não cabe, por exemplo, um ataque que tem Brenner centroavante e Marcos Guilherme segundo atacante. Por quê? Porque eu acho que para você lançar um jovem como o Brenner, você tem que ter um segundo atacante mais qualificado do que o Marcos Guilherme. Porque a meu ver, o Marcos Guilherme, ele também é uma... É, como ele é meia boca, na minha opinião, sendo sincero, um jogador que você vai lançar no time, ele não pode ser lançado ao lado de um meia boca. Sabe? Não tem sustentação. Eu vou... Vamos voltar um passado, por exemplo. Vamos pegar o Dagoberto. O Dagoberto era um ótimo... Michel Teló do São Paulo lá. Ele era um bom segundo atacante. Era um bom segundo atacante. Então eu sentiria muito mais confiança em lançar um Brenner ao lado de um Dagoberto do que ao lado de um Marcos Guilherme, que é extremamente limitado, né? Aí você vai ver atrás. Pô, esse Brenner estaria ainda sendo alimentado por um Shailon. Gente, o Shailon não é Silas. É muito limitado o Shailon. Ele na base, ele mostrava algo. Ele no profissional, ele é lento. Ele não tem personalidade, ele não chama o jogo. Não busca um protagonismo. Então, assim, você lançar jovens... Porque, convenhamos, também não estamos lançando Neymar e Robinho, não estamos lançando Lucas e Diego. Não é nada de outro mundo, né? Nada de outro mundo. Nós não estamos lançando jogadores excepcionais. Não. Entendeu? Vale apostar na base? Vale. Mas eu ainda acho que em volta de jovens da base, você tem que ter jogadores melhor qualificados. Mas aí, mas tudo eu bem, acho que eu concordo. A gente não vai lançar mais nada, ninguém. Tanto que esse time não estava jogando bem. O Shailon estava jogando bem. O Brenner, para mim, é. Outra prateleira, muito melhor do que o Charles, vai ser muito melhor. Tem que entrar o Breno. O Marcos Guilherme, para mim, hoje é o jogador mais regular do São Paulo. Mas eu não tô falando nem pelos nomes, eu tô falando pelo estilo de jogo, pela proposta. Perfeito. De velocidade, de transição rápida, de uma dinâmica maior. Aí você sai desse estilo, desses jogadores, da característica, e vai para um time aí de showball quase. Ah, você faz uma redução, né? De 140, você vai para 70 por hora. Então, por isso que eu falei que esse elenco... Ele é uma armadilha para muitos treinadores, principalmente para o bagaço do Marcão, o senhor Dorival Júnior. Mas, Ale, não dá para entender uma coisa. Você é técnico. Aí o diretor lá, o presidente, chega e fala assim, Ale, contratei o Diego Souza, se é que é verdade que isso aconteceu, com o seguinte acordo, o cara tem que ser centroavante, porque senão o cara não vai para a seleção brasileira. Por que você faz, velho? Mas difícil. Não pode. Eu não sei se tá foram errado, essas... O que você faz, velho? Tá errado. Conhece o discurso. Você sabe uma coisa que eu acho que aconteceu? Começo do ano, São Paulo tinha e contava com Hernanes, Prato e Cueva. Ok? Sim. Excepcional. Hernanes, Prato e Cueva. 1º de janeiro, São Paulo tinha Hernanes, Prato e Cueva. Passados 15 dias, o São Paulo não tinha mais nenhum dos três. Perdeu os três, né? Perdeu os dois e o Cueva não se apresentou e o Cueva virou uma incógnita. Alguém aqui saberia se o Cueva ia continuar no São Paulo? Não, onde não, que ia chegar isso aí? Não. Ô, Sombra. E aí, viu-se um São Paulo que perdeu as suas melhores peças, e aí, como o São Paulo é um clube que, como eu repito, ele não contrata quem ele precisa, ele contrata quem ele pode, falou assim, quais suas oportunidades de mercado? Ah, o Diego Nenê, Souza, é bom, é. Ah, o Diego Souza, é oportunidade de mercado, ok. Aí o Trellis, olha, o Santos e o Corinthians também estavam querendo, ele fez meia dúzia de gol aí no campeonato, tá, o único campeonato que o Trellis fez gol na vida foi no ano passado, a carreira do Trellis é horrorosa, foi a única carreira que ele fez, e o Santos e o Corinthians falaram assim, ah, ó, meu, vamos lá, vamos pegar, porque, ó, já perdemos o Hernanes, não sei o que lá, só esqueceram que... Que? O time ia reduzir a 70 por hora, como disse o Alê. É. Ou seja, porque o São Paulo é um time hoje... pobre. É um time pobre, entendeu? Não tem como chegar e falar assim, porra, não, olha, perdeu o Hernanes, mas nós vamos brigar lá, fuça-fuça lá com o Palmeiras, e nós vamos trazer o Scarpa. Não, olha, nós perdemos... Paga a multa do Arrascaeta. Ou como ia chegar no fim do ano e chegar e falar assim, ó, o Lucas Lima tá livre aí, ah, quem foi nele? O Palmeiras. Só Paulo nem pensa em, nunca pensou em Lucas Lima. É. Ia chegar e falar assim, não, o Palmeiras tá bem financeiro, mas nós vamos brigar. Ah, nós podemos perder esse, mas a gente ganha o outro e vamos brigar para ter o Lucas Lima. Você entendeu? Então, eu acho que a diretoria viu o seguinte. Ah, a gente não pode ficar sem nome nenhum aqui, não, cara. Tem que ter um Nenê, um Diego Souza, tem que ter uns caras aqui, né? E mesclar com esses moleques. Só esqueceram que, por exemplo, cara... É, mas fica descompensa. Mas assim, você trouxe nomes para meio que dar aquela sustentação, né? Mas infelizmente não provê velocidade... pro time em campo, de maneira que o São Paulo não foi tem planejado. Como, não né? tem como ser melhor do que essa porcaria. Mas, ô Sombra, na boa, você para pra pensar, o Dorival, ele não goza do prestígio da diretoria. Basta ver os jogadores que ele pediu e não vieram, e basta ver os jogadores que ele não pediu e a diretoria contratou. Certo. É, se você delega poder pra alguém, é porque você confia naquela pessoa. Correto. O Zé, quando te contratou pra ser o coordenador da rádio, ele confiou em você. Foi a melhor contratação da história da rádio. A história do Zé, né? Aí o Sombra fala, eu quero contar com o Domênico, eu quero contar com o fulano, eu quero contar com o Cicrano, enfim. Beleza. Você sabe que eu sou do tipo que eu trabalho com o que eu tenho, né? Então, mas é que tá, Sombra. Se você pede alguém, você pediu alguém, a indicação é sua, a responsabilidade é sua. Ah. É, o Zé, por mais que ele possa fazer uma avaliação do que você pediu, e ele tem que fazer, porque não é porque o jogador, o treinador vai lá e pede, fala, quero fulano de tal, o clube tem que ir lá e contratar, você tem que fazer uma autocrítica e fazer uma avaliação para ver se vale a pena de fato fazer aquela contratação. Mas nada do que o Dorival pediu, e isso ele deixa claro naquela entrevista quando ele vai falar a respeito do Trellis, dos jogadores que São Paulo contratou ali, o Trellis, o Nenê e mais um. Uhum. Ele deixa bem claro que ele não pediu nenhum daqueles jogadores. Claro. Ele pediu alguns nomes, a diretoria de São Paulo pode não aceitar aqueles nomes que ele pediu, mas pelo menos tem que contratar jogadores para a posição que ele pediu. E ele já deixou bem claro que essas posições que vieram recentemente não são as principais carências do time. Sim. Então tá na cara que a diretoria de São Paulo não morre de amores pelo Dorival, mas não quer mandar embora. E o Dorival tá sentindo que mais cedo ou mais tarde a hora dele vai chegar, mas ele também não quer pedir a conta. Mas é uma situação que quem perde com isso é o próprio clube. Porque um tá sem coragem de mandar o outro embora e o outro tá sem coragem de pedir demissão. Não, mas é por quem aí tá mesmo, empacado, mano, parecendo um burro no barro, é o São Paulo, velho. Não, mas isso não é de agora. Isso já estamos aí há 9 anos empacados. Né? Então, mas aí que tá, daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro, Sombra, e se o São Paulo numa dessa continua enrolando com o Dorival, começa um trabalho já pela metade, porque o próximo técnico que vier, ele vai ter uma convicção que vai ser diferente da que o Dorival tem hoje. Mas continua tendo o Nenê, o Diego Souza, o mesmo Elen. Ah, mas vou te falar, viu, Sombra, treinador, quando recebe uma lista de jogadores que o cara não pediu, basta vocês lembrarem a cara que o Cuca fez quando ele soube que não trariam ninguém que ele pediu de uma lista que ele apresentou para a diretoria do Palmeiras e falaram, ó, você vai jogar com o que tem aqui. Vocês viram a tromba que ele fez, não, né? Eu sei, mano, mas aquele que chegar vai ter que trabalhar com o que tem. O São Paulo continuará tendo os mesmos problemas táticos que tem, independente, com Dorival ou sem Dorival. Infelizmente, gente, não tem mágica aí. Sei, Sombra, acho que depende. Mas que deitada que o Corinthians deu em todo mundo agora contratando o Alex Teixeira, hein? Que deitada agora, hein? É a contratação, é a melhor contratação do Cone Sul, mano. Todo mundo queria. Acho que viu, você acabou de falar que não sabe como o cara tá, velho. Então, eu não sei como é que ele tá, mas que ele jogou bola no Vasco, ele jogou. Eu não sei como ele tá, mas que ele tá bem, ele tá. Vamos falar do Santos. Na Ucrânia, rápido, eu não vejo, eu acho que um treinador um pouco melhor, vamos dizer assim, porque todo mundo sabe que o Dorival pra mim é muito fraco, ruim. Ruim. É ruim, sempre falei isso aí. Quando o São Paulo trouxe, falei. Mas tá, já tá no caminho pra Série B. Falei, mano. Sempre falei isso aqui. Eu também falei. Agora sim, o São Paulo não tem um time ruim. Uma coisa é você ter um time que ele é taticamente até mais lento, porque, por conta dos jogadores que tem, mas não é fraco. Você não pode dizer que o Diego Souza esqueceu de jogar bola. Você não pode dizer que o Nenê esqueceu de jogar bola. Ah, mas você tá fazendo uma análise individual, é um meia, né? É, não, mas então só... Mas aí resta o treinador fazer esse conjunto jogar bola. Sim. Mas o mesclado, mesclado com alguns mas jogadores da base. Moleque, uma molecada que o São Paulo, mesma desculpa, não é possível. É, também eu vou de novo, hein, no ponto. Olha. Porque o Palmeiras é assim e todos os outros clubes são assim. E o São Paulo sempre teve uma base muito boa. Não é possível que na base não tenha alguns moleques que possam ser aproveitados. Eu acho. Diante de algumas circunstâncias. Fica com medo de bancar o moleque. Junto com esses caras mais experientes. Fica com medo de bancar. Ele não tá conseguindo é fazer isso. Ele não banca. Então, só para concluir o meu raciocínio. O Dorival é fraco. Não dá. Não dá. Infelizmente, tá dito. O Dorival teve a sorte de, no Santos, pegar lá um Neymar. Que acontece um ganso, de, né? De sei lá, de 50 em 50 anos, sabe? Assim, jogador desse né? E ganso jogando muito. Então, assim, teve a sorte de pegar esses caras e fez o nome dele ali. Porque os trabalhos do Dorival, depois disso, depois de pós-Santos, são desastrosos. Desastrosos. Acho que ele perdeu até no Santos um paulista fácil, não foi? Perdeu. Pro Ituano? Ele perdeu pro Ituano, gente. Não vamos esquecer. Ele perdeu um campeonato paulista pro Ituano. Então, assim, quem eu perdeu? Acho que um... O Dorival pro Santos. Era o Oswaldo, técnico. Não, era o Dorival. Não, Dorival. Era o Oswaldo, hein? Será? Opa! O RG. Você já esqueceu o RG. 2000, olha aí. O RG apagou 2000, da memória. 14? Não, lembro. Era o Oswaldo, hein? Ei. Bom, enfim, é outro já estão querendo acabar com o Dorival. Tudo bem. Aí, ó, não, aí, tudo bem. É o Domênico esse antes. Não, eu, antes não. Eu sempre nunca gostei. Não, se não for... Se o Domênico. Para. Se não foi o Dorival, não tem problema. Errei, não tem problema. Ele foi mal nesse paulista, né? Ele foi mal em vários times, pelo amor de Deus. Ele foi mal. Agora, foi mal no Flamengo. Foi mal, Vasco, Flamengo, Fluminense, lugar. Tudo contra o Palmeiras. Oswaldo de Oliveira. Opa. Aí, ó. Que tá também vendo? É outro fraco. Não. É o mesmo nível. Esse é meu medo. Pra mim, Oswaldo e o Dorival é o mesmo nível. Não, acho que o Oswaldo. Dorival e vem Oswaldo. Oswaldo no auge foi bem melhor que o Dorival. Que auge? Ah, ele tem uma carreira vitoriosa. Ele pegou um trabalho pronto. Ele pegou o pronto do Luxemburgo e fez o time jogar. Ele já jogava? Ele ganhou três. Ele ganhou três títulos no Corinthians e perdeu os três. Ele perdeu numa semana três. Nem no Palmeiras ele foi tão mal assim. Ele perdeu três numa semana. Ganhou três. Ele vai fraco. Não, ele vai fraco. Vamos, mas só pra concluir, vamos. O São Paulo com um treinador melhor, né, um cara bom, ele vai jogar melhor do que tá jogando, na minha opinião. Né, porque tem os mesmos técnico, jogadores. Né? Porque senão, não adianta. Deixa o Oswaldo. Eu deixo o Dorival, aliás. Se vocês acham que não vai mudar, porque tem os mesmos jogadores, deixa o cara trabalhar. Que tinha que mudar o esquema tático, Domingo. Quando eu falo, os caras me você é embasado. É brincadeira. Eu sou um cara embasado. Embasado. Né, olha. É embasado. O problema do Dorival, ele mantém esse esquema. Esse esquema de 4-1-4-1 que ele usa. Muda. Ele o Marcão, só uma coisa. Tá o São Paulo, por que o São Paulo não joga com três zagueiros? Não. Se eu sou o Dorival, joga no 4-4-2, centraliza o Diego Souza e o Nenê ali no meio. Um faz a meia esquerda, um faz a meia direita. Tira o Diego Souza do centroavante, coloca o Trelles e o Marcos Guilherme. Jogo de São Paulo, tem muita agilidade, hein, Diego e Nenê, hein? Não, mas aí você tem plantado na cabeça da área ali Petros e Jusilei, os caras seguram a onda. RG, não sei se vocês acham isso ou não. O RG, os meus amigos aqui. O São Paulo, na minha opinião, tem que jogar com três zagueiros. E sabe por quê, ô? Tem que fechar a casinha, não pode tomar gol. Um time pra ganhar jogo, ele não pode primeiro perder. Se ele não perde, tem grande chance de ganhar. Certo? Então o São Paulo só toma nada. Né? É, mas é verdade, essa é a verdade. Esse é o futebol, gente. O Corinthians, como é que foi ano passado? Cala a boca aí, como é que foi o Corinthians? Conta pra mim. Fechou, o Carilli percebeu. Por isso que o Carilli, ele é até diferenciado. Percebeu que o Corinthians não tinha um time técnico. Então ele falou assim, vou fechar a casa, não vai fazer gol aqui. E belisco no contra-ataque, faça o gol, filho. Boa. Acabou. Belisco. Vamos... É assim que funciona. Agora o Dorival não. O Dorival quer jogar pra frente, toma gol. Aí fica desesperado. Manda o peixe aí, Motinha. Ah, RG, hoje o presidente falou, RG. Uma aula de comentário agora. O que ele falou? Belíssimo comentário. Eu não fui aplaudido por ninguém. Eu aplaudi você de pé, Dudu, que eu concordo. Tudo que você falou. É, agora o senhor concorda, né? Não, desde o começo eu concordo. Você fica batendo palma. Preocupado. Quando você não tava aqui, eu citava o senhor. Ó, você fica batendo palma pra louco dançar. Eu tenho medo do Mota concordar comigo. Eu concordo. É, fica, vai. Eu já discordei de você agora. Falou mal da mina dele, ele fica putinho. Fica batendo palma pra louco dançar. Ô, ele te bloqueou no zap, é isso, Marcão? Que é isso, irmão? O Dorival bloqueou o Marcão. Não, imagina. Tá na hora do Santos. Fala do Santos aí, Motinha. Fala do Santos, meu Deus. O presidente falou hoje. O que ele falou? Primeira coisa, sobre o Ganso. Vamos lá. Não existe nada. O Santos não foi atrás do Ganso. Foi. Né? Ele jura que não. O Levi falou? O presidente. O Levi Fidelix. É. Ele vai fazer um aerotrem em Santos, São Paulo. Ele falou que só interessa se estiver livre. Se ele conseguir se livrar lá, aí até tem interesse. Aí acho que não só ele. E ele falou, né, que ele joga no Santos, porque ele foi ídolo do Santos, ele pode voltar. Tá bom. Não tem... fala que não tem história, mas tem. Tá conversando. Só que se ele falar que tem, aí ele nutre uma esperança. Lógico. Se tomar ou não. É que nem aquela mina que você chega na balada, você fala pros seus camaradas, ah, vou chegar lá e toma a bota e não pega, todo mundo te zoa. Agora você fala, não, vou lá no banheiro, no meio do caminho você passa, troca ideia. Se você não pegar, mano, ninguém vai falar nada, porque ninguém nem sabe que você chegou, entendeu, Motinha? Melhor é trocar ideia. Viu? Mano, melhor trocar ideia. O Ganso é uma novela que se inicia aí e que talvez tenham mais interessados aí pela frente. Então, não adianta. Outra coisa que ele falou sobre o Gustavo, né? Sobre a saída do Gustavo, né? E ele citou o seguinte... Para. Olha, o Zé Fontinha me disse que o Ganso quer o São Paulo. Ai. Aí, ó, o cara rápido que vocês queriam. Mais um. Mais um. Vai ficar lindo, cara. Vai ficar bom. Nossa senhora. Aí, ó, o Dorival se mata. O time vai ficar bom, só vai faltar apertar o play, porque vai estar no slow. Nossa, aí o Dorival se mata. Pausa, né? Mas olha, sincero e honestamente, já disse aqui, vou repetir, eu não gostaria da volta do Ganso para o Santos. Sim. Mas o Ganso para o São Paulo... Você quer? Eu acho que você quer ver melhor... a desgraça, Não. Você quer ver o circo pegar fogo, né? Deixa eu falar. Você quer ver a gente cair mesmo, é isso? Mas olha, então eu te pergunto, você prefere o Ganso ou todos esses jogadores que estão aí no São Paulo? Hoje eu não queria o Ganso. Ah, bom, tudo bem. Porque eu acho que a passagem do Ganso pelo São Paulo, eu acho que foi. É porque o Ganso é besta ou bestial, RG. Um dia ele faz um jogo maravilhoso, outro ele morre. Eu queria o Ganso no meu São Paulo, mas não queria Ganso, Nenê... Não dá. Hoje não dá, isso que eu tô falando. Aí... Você ter o Ganso no São Paulo e aí dá um... Vai dispensar o Diego e o Nenê? Beleza, então fica com o Ganso. Então, aí é isso que eu tô falando, só entendeu? Isso. Vai. E que pra mim seria o Ganso centralizado, o Eva caindo por um lado e um outro... Como os caras vão dizer, ponta mais qualificado que Marcos Guilherme. Volante pela beirada. É, mas eu gostaria de um outro segundo lugar. Velocista. Né? Um outro. Não seria o Valdívia estando. O Valdívia estando 100% não pode fazer essa função, Sombra? Também. Pode. E segundo atacante, o Valdívia? Pode. Cara, eu. Pode. Eu acho pode. Que vai. De repente. De repente. Pode, lógico que pode. Pode. E aí, Motinho? Então, e aí ele falou sobre o Gustavo, né? Sobre a saída. Ele falou o seguinte, que o Santos está vivendo um momento agora de choque de gestão, RG. Né? Muitas coisas estão sendo questionadas lá questionadas. Dentro. Questionadas. O terceiro já, Soletre, já não, foi 84. Não foi. Eu já perdi a conta. Questionadas, eu não errei, ô tonto. Questionáveis. Questionáveis. É, você fala... Pera um pouquinho. Aí não, pessoal. Conhece o Mauro Questionáveis? Questionáveis. É questionado pelo Mauro Naves. Ele falou o seguinte, que no Santos tem comando. E uma coisa que ele deixou no ar assim, RG, ele falou o seguinte, que o Santos não tem dinheiro e o Gustavo tá pensando muito alto. Foi basicamente o que ele quis dizer. Né? Tá. Que ele vinha do São Paulo, muito dinheiro, que no Santos não tem condições disso. Bom, eu acho importante o seguinte, e interessante é o seguinte, é que o presidente ele tenha todo o cuidado, mas todo o cuidado do mundo para não deixar essa parte política, essa parte extra-campo, a influenciar ou prejudicar o time. Então, enquanto ele estiver conseguindo administrar problemas fora do time, tá perfeito. É lógico, ele tem todo o direito de querer trabalhar com esse ou com aquele, e ele será responsabilizado ou não na gestão não, dele. Ele falou que ele que trouxe, mas ele falou que não foi o melhor momento para trazer o Gustavo agora. Então são erros. Se ele reviu, né, e se ele achou que ele cometeu esse erro e quis reparar esse erro, isso é um problema dele. O que ele não pode, o que eu acho que ele não pode e não deve, é com essas atitudes ou outras atitudes prejudicar o time. Né? Então é isso, é esse o cuidado que, tem que, ser, que ele tem que ter como presidente do Santos. Tá. E hoje as, foi apresentado Dodô. Não só apresentado, apresentado como inscrito, né, já no Paulista. O Paulista, ele e o Vitor lá, né? O Diogo Vitor, que é esse moleque também, não sei. Uma Vitor. Hora briga. Porra, o que que acontece, né? Mas tá aí, então os dois estão inscritos. E o Santos que começa aí, acho que acertou com a Umbro também, né? Em abril, estreia. Estreia o novo uniforme aí em abril. Certo. Então é isso, cara. Quando nisso o Vitor Ferraz já melhorou do Umbro, olha. Ah, olha aí. Boa. Essa foi boa, Marcão. Se ele melhorou, eu não sei, mas que a torcida tá de olho nesse Umbro dele. Não. Ô, chefinho, só pra finalizar as manchetes aqui, né? Que qualidade, ó. 6:35. Quanta manchete. É. Nossa senhora, rendeu, hein? Longe. E aí, Ale? Não quero queimar ninguém, né? Autoelogio? É. Caramba, ninguém faz, eu tenho que fazer, né? Se autopromoveu. Ué, agora a galinha, quando põe o ovo, ela não grita. Fala... Como é que é? Olha, das 5h30 às 8h, eu não ouço o mano pôr no ovo, não. Que isso? Eu vou falar onde eu vou colocar ele. Olha, a Comembol anunciou, né, que em 2019 realmente será jogo único, afinal. Não, e no Peru, hein? Lá em Lima. É, já saiu o lugar, o primeiro lugar, mano? Lima. Eu falei ontem aqui, pô. Falou? O Mota te ignorou. Não, eu falei ontem aqui. Falou. Mota te ignorou, Domênico. Vamos se informar, né? Anunciaram hoje. Oficializado. Falei e ainda perguntei aos senhores o que vocês acharam. Deixa eu falar uma coisa pra você, irmão. 2 milhões de dólares. Pouca gente conhece o Peru tão bem quanto o Dodô. Então ele tem ali. Quem conhece mais? Dodô? Meu, eu conheço como ninguém. E o jogo será no Quem conhece mais? Dodô ou Mota? Ah, o Dodô é uma enrustida. O Dodô é uma safada, todo mundo sabe. Eu conheço. Eu conheço o meu como ninguém, mas tem uma senhora. Ah, não dá mais pra continuar. Mas conhecem também o meu. O seu Peru. O meu. Olha, eu conheço. Oba, o Zé Fontinha me deu uma informação aqui, dizendo que o fator que mais deteriorou ali, a situação do Gustavo no Santos, que complicou de vez, que o presidente do Santos ficou pé da vida com o Gustavo, é que o Santos perdeu o Nenê pro São Paulo. É, diz que teve isso também, né? Mas o presidente negou na entrevista que ele... Dor de corno, você acha que o cara vai assumir? Nossa senhora! É que é difícil a versão oficial, né? É difícil, é complicado. Tem um amigo meu, que você conhece tão bem, o Sombra, que ele fala o seguinte, eu não dou entrevista, ou evito as entrevistas, porque eu nunca vou poder falar o que eu penso de verdade. Então, pra falar a mentira, é melhor não falar nada. Então, fico quieto. É, então você queria o Nenê? Não queria. Aí não, o cara não queria. Criança, não. Você quer vender o Vitor Ferraz? Você quer vender, mas não quero, é importante pro grupo. Claro. Então, pra falar a mentira... Melhor não dar entrevista. Não fala nada. Concordo. Se você não tiver vaidade, né? Porque isso aí tem muito de vaidade, O cara quer aparecer, né? É porque foi essa notícia, ela tá circulando em alguns blogs, em alguns portais... E tem depois o contraponto disso, que é o Pérez dizendo que não, ele nunca se interessa. Quer dizer, então... Você acha que o Raí ligou, falou pro sobrinho, fica na tua aí, que o Nenê vem pra cá. O Nenê é meu. Dá uma camuflada aí, não vai em cima, não. O Nenê é meu. Que eu já tô tratando. Respeita, ó, eu troquei tua fralda. Te carreguei no colo. Fica na tua aí, Gustavo. Bem foi que isso aí. Na época que os dois estavam solteiros, né, o Gustavo... Tá solteiro também. Aí um carregava o outro pra baixo e pra cima, que os dois tomam bem. Agora vou te falar, hein? Que nesse Santos, você põe o Nenê, uma figura centralizada. Por um lado, o Gabigol. Por outro lado, o Bruno Henrique. Na liga. Dá uma bela liga. Ia jogar. Você tá vendo? Porque ninguém tá falando mal do Nenê. Ninguém tá falando mal do Nenê no São Paulo. Mas são os contextos diferentes, sim, né? Claro, sim. Que o São Paulo, justamente, ele não tem duas peças maravilhosas que o Santos tem. Nossa. Um grande segundo atacante e um grande centroavante. O Vecchio não engraxa a chuteira. Você quer participar hoje ao vivo do Estádio 97 nas ruas de São Paulo? Como? Tá abrindo agora na boca do estádio. Na boca do estádio agora, na rua Manuel Barbosa, número 45, esquina com a avenida Fuad Lutfala, em Pirituba. Atenção, galera de Pirituba, o Tetinha está por lá. Ei. Rua Manuel Barbosa, 45, esquina com a Avenida Fuad Lutfala, em Pirituba. Espero que esse lugar seja conhecido, hein? Sim. Deve Atenção. Ser, o Tetinha da área. É. Rua Manuel Barbosa, 45, esquina dele. Com a Avenida Fuad Lutfala. Tá? Os 10 primeiros que chegarem por lá entram no ar e ganham bonés Estádio 97 Vista Aérea. Galera de Pirituba e região, na boca do estádio... Daqui a pouco, ao vivo com a gente aqui no ar, tá bom? Boa! E agora, vamos falar do resort do estádio. Boa! Aí eu vi vantagem. Você sabe que, assim, aí a gente já abriu a temporada 2018 do resort, que esse ano, né, é uma novidade, será no Vale Suíço Resort, um Vale Suíço que é um resort maravilhoso, né? Essa é uma das grandes novidades dessa temporada 2018. E eu tive uma informação agora. Sim. Agora que é o seguinte... Dos últimos 5 anos, esse é o ano onde a gente tá numa velocidade master de fechamento de reservas. Uma velocidade. Exatamente. 10. Então, você que quer ir pro resort do Estádio 97, haja com velocidade. Velocitar! Ligue, é isso aí. Ligue hoje mesmo na Lotus Travel e faça a sua reserva. Pode ligar agora, tem um time da Lotus aguardando sua ligação. É o 2896-4665. Repita. 2896-4665, tá? Entre tantas atividades que você já conhece do resort do Estádio 97, veja bem, esse ano a gente também vai ter um inclusive de bebidas. Nossa. Quando você fechar o pacote do resort, você das 10 da manhã às 11 da noite, nossa, você não paga pra beber água, suco, refrigerantes, cervejas nacionais, caipirinhas e caipiroscas, cara. Vai estar incluído no pacote. Vamos fazer o sambão lá? Certeza, pô. É? Então, ó, 2896-4665, ligue agora e faça a sua reserva. O Vale Suíço é maravilhoso, tem um lago sensacional, cheio de bangalôs em volta. O torneio de futebol de campo, ele vai ser, ou melhor, o torneio de futebol será na modalidade de futebol de campo. Ah, olha aí. A gente vai ter uma clínica de futevôlei. Oh. Um abraço pro Giba. Ah, lá da Replay. Isso. Um jogo exibição. Um jogo exibição. Vai ser bacana demais. Com celebridades, inclusive. Você vai jogar? Só celebrities. Você vai jogar? Aí outra coisa, quem se inscrever rápido... Ele queria levar duas celebridades. Daí eu falei assim, não, uma já tem, você escolhe a outra. Uma é o Ale Oliveira. Chupa, Dodô. Aí ele falou assim, ah, é verdade, né? O Ale, vocês consideram? Eu considero. Nossa. Agora, tem uma coisa, esse cara se inscrever rápido, pode ser que ele já dê a sorte de cair no meu time no torneio de futebol de campo. Olha aí, sorte, hein? Olha aí. E o resort, o Vale Suíço, ele tem uma formação bem bacana, assim, uma arquitetura legal pra caramba, né? O mapeamento dele é tão bacana, ele é extremamente concentrado. Então, o futebol de campo fica um pouco mais à frente, assim, do parque aquático, né? E você que ficar nas piscinas, você vai ter petiscos das 11 da manhã às 2 da tarde liberado. Ó. Oh. Na piscina, serviço de petiscos lá, você vai comendo, bebendo, tranquilo, belezinha, cara. Sensacional, hein? Pra criançada, só no tem tobogã pra criançada, toboágua pra criançada. Ela sabe aquele tobogã grandão, vem lá de cima. Adoro. Meu, é legal demais, o Vale Suíço é legal demais. E tem uma infinidade de apartamentos lá, modelos diferentes, tem chalé com lareira. Você não perca por esperar. Mulher, hein? Liga agora lá na Lotus, 2896-4665. E você também pode consultar, pedir informações através do WhatsApp 96-329-7659. 96-329-7659. Você pode parcelar em 6 vezes no cartão. Apoio Futeliga, a melhor plataforma para amistosos de futebol amador. Cadastre seu time no site futeliga.com.br. Futeliga, 15 anos conectando o futebol. Boa, boa. Vamos agora com o Momento Sem Parar, 3 ouvintes na sequência. É isso aí, ganhe tempo para viajar e estacionar. Aproveite suas férias com Sem Parar. Compre o seu em semparar.com.br. Sua vida sem parar. Toca, Manco! Amanco! Alô! Ah. Alô! Quem fala? Consegui, baralho! Truco! Quem é? Nome? Nome, Thiago Teixeira, aqui Thiago, de Campinas. Com TH, não? Com TH. Ah, Thiago Vai. Teixeira, que mais? Teixeira Santos. Santos. Quantos anos, Thiago? 3. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, nem né? Nem eu que é a idade do médico, velho. Mas hoje é sexta-feira, né? Sexta? E 3.3, como é que fica? Ah, tem que chamar o coral do estádio. Qual coral? Aí, Thiago, tô em cima, tô embaixo. Sensacional. Mais, é, salvou. Menos. Seis é muito. Ah, esperava algo mais. Seis é muito. Cheira, não com o Thiago, né? É muito. Já foi, né? É muito. Repetido. É, quem te cheira, precisa chamar o outro. Aqui, então. Olha o Leite derrubando a RG. Olha, mas traíra. Ô, mano, se tivesse a cabeça aí do morto-vivo aí, até que tá bom aí o trocadilho, hein? Ô, mano. Ah, morto-vivo! Nossa, isso, RG. Ah, aí não, isso não, não vai botar RG, não. Não. É um morto RG. Muito louco, não muito vivo. Ah, mas isso foi motivado pelo RG. É, pelo RG, né? Não, pelo RG. O Ale tá jogando os ouvintes contra o velho. Senta no colinho e ressuscita, velho. Tô fora. Agora, ô, mano. Quando tiver instituído o troféu traíra, quem que você acha que vai levar aqui no estádio? Não, o Alexandre não é. O Alexandre aqui é no estádio é W.O., esse troféu não existe. Aí tem muito lugar que vai ter uma briga, hein? Oh! Nossa, mãe! Já viu muito isso, Ale? Nossa, de pertinho, viu, Mota? Tá ali, ó, do meu lado até. Ah, você nem percebeu. Nada, imagina. Aí, sexta-feira, vamos de música? Pra dar uma relaxada? Ah, você quer relaxar, é? O Vieira é pau mandado da mulher. Será que ele é? Bicha! Não, foi uma das cenas mais escrotas da humanidade, cara. A humanidade já teve inúmeras cenas escrotas, cara. Mas o cara, vendo o time dele ir pro Japão... Do Japão não, foi no Emirados Árabes, foi em Dubai. Ele chegou lá, eu não tenho dinheiro. Arrumamos onde ele fica. Arrumamos pra onde fizeram ele uma ficar vaquinha, lá. Pô, os caras fizeram vaquinha. O cara tinha hotel, RG, o cara tinha passagem. Escolamos ingresso. Eu ainda falei pra ele, falei, te dou $1,000 pra você. Caraca, falar, não tenho dinheiro pra comer. Falei, te dou $1,000 aí pra você gastar, pra você comer, mano, pra não falar que tá passando fome. E na Recopa agora, será que ele foi? Você foi, Vira? É louco, foi nada. Onde ele tava ontem, velho? Baita de um frouxo, cara. Onde ele tava ontem? Onde? Bunda mole. Não, e tantas pessoas querendo, Motinha, poder, não é nem só o fator financeiro. Quantos torcedores gostariam de estar indo ver o time jogar o Mundial ao vivo, em loco, hein, Alexandre? E longe da gordinho? Meio? Ele é muito gordinho. Meio gordinho? Eu acho que eu vi ele na Ifigênia lá em São Paulo, hein, velho? Não, fazendo o quê? Você viu? Rodando bolsinha, velho. Ah! Tá banca azul lá. O cara vai lá pra Arábia, deixa a jararaca aqui. Deixa a morcega. E pode falar algumas palavras em árabe também. Rapaziada, na verdade é tudo brincadeira, viu? Gosto muito de vocês aí, da brincadeira de vocês e dos comentários aí de vocês. E você torce pro Inter, pra tá atacando o Vieira. Fala de nós! Vocês! Fala de nós! Call center da Leiloca começou até em Campinas agora, eu quero agradecer. Ah, mano, você tá em choque, hein, velho? Quero agradecer. Estou em choque, a gambazada tá em choque. Aqui, o meu irmão que falou, suíno, maldito. Quero agradecer. Vocês enchem lá o estádio, lá, quer dizer, encher. Deu 8, 12 mil, alguma coisa assim? 12 mil, Jeg. O que o teu time não coloca no jogo valendo. O que o teu time não coloca no jogo valendo. O Palmeiras colocou. Ainda, mano. Aqui, ó, em todos os jogos que o Palmeiras fez com o Andante, é mais do que o Campeonato Carioca inteiro. Chupa aí, ô trouxa. Mas peraí. Chupa pega aí, os pagantes. Mané. Pega os pagantes. Que pagante, rapaz. Pega público, mané. A Leiloca coloca pega lá 80% aí, de figurante no bagulho. Ai, dor de cotovelo. Figurante. Figurante. Dor de cotovelo. Logo as pegadinhas paga lá, sabe, Motinha? Briga. Você não vai falar. Você tá colocando muito mais que o Corinthians. Para de falar bobagem aí. Você não vai falar assim. Número. Peraí, você tá falando bobagem. No Campeonato Paulista, sim. Não tô falando bobagem, não. É só pegar aí os números. O ano passado, quem falou de ano passado, mano? De público, tô falando desse ano, mano. O ano não acabou, filhão. Mano. O ano não acabou, filhão. Que é isso aí, quem tá falando aí? O ano passado, quem teve a melhor média de público do alguém Campeonato Brasileiro e Paulista do ano passado? Foi o Corinthians. Então eu falei desse ano. O Palmeiras o ano desse acabou, ano filhão. Colocou mais torcida que o Campeonato Carioca inteiro. E muito acabou mais que o teu time, amiguinho. Oh, quem é essa morcega que tá gritando aí? Mano, é a mulher, velho. A mulher é corintiana, velho. Ai, que zica, hein, mano. Pô, é treta, mano. É treta todo dia, velho. Você adotou ela, velho. Ele adotou. Você apanha da mulher, trouxa. Por que que você amou ela, velho? Apanha da mulher. Não tem pai. Então, apanha da mulher. Eu sou Vieira, não, mano. Nossa, apanha da mulher. Mas peraí, olha, véspera de clássico. Dois torcedores aí, rivais, aí, casados. Já... Como que é o esquenta pro jogo de amanhã? Então, vocês assistem mano, eu tava o jogo aqui combinando junto. Com ela aqui que amanhã a gente não vai se cruzar, não, mano. É, não se ela cruza, não. Ela vai pra um canto, eu vou pro quarto do meu irmão. Mas isso aí. Mas a gente só vê depois do jogo. Depois do jogo nós se encontra. Não, tudo bem, mas você vai ficar em casa ou você põe ela pra fora? Ah, ela vai dar o rolê lá pra casa da mãe dela. Esse pau mandado que vai sair. Mãe, né? É isso aí. Esse pau mandado que vai sair de casa. Olha os caras, ô, mãe. Nada. Thiago vai assistir o jogo lá no Fazendinha, que eu tô ligado. Epa, e é bom, hein? Puderem, Marcão. Pô, mas tá outro. Pudera. Já vai apanhar, melhor na orelha aí, velho. É bom pra dar. Fazendinha é bom pra dar uma soltada na musculatura, hein? Mas pegar assistir jogo na zona também não é uma boa ideia. Né, velho? Não dá. É ruim, mano, assistir jogo na zona? Ah, Motinha, jogo ainda mais clássico. Você vai ver, Palmeiras e Corinthians. Mano, eu nunca fui na zona, velho. Você tá falando o quê? É a melhor coisa, você tá tomando um drink ali, daqui a pouco você pede um petisco, uma porção de mamila, uma porção de... Sabe? É isso mesmo. De ostra, né? Mas o jogo que é bom, né, agora deve estar tá, o quê? 30 conto uma ceva na zona, velho? Nossa, é louco, é caro, hein? Então. O Alê no Zonão paga a meia, cara. Porque o Alê por quê, mano? É idoso? É idoso. Não usa mais. Eu só queria fazer. Eu queria dar uma catracada aí no Sombra, velho. Isso! A vontade pegar aí, o Alê vai ficar com ciúmes, velho. Vai não. Pegar a mina do Alê. Não mexe nas minhas gavetas. Pega um anão, pega a Estela da novela. Ô, Thiago, aproveita aí, velho. A bolinha do Sombra. Nossa, tá verde, tá escrito status online, velho. Vai lá. Vai pegar a mina do Alê, velho. Que sacanagem, velho. Vai, fala aí. Não, qual que é a bronca? Fala. Não é bronca não, cara. Na verdade, tipo, ontem você pegou, né, falando que o Palmeiras aproveitou uma situação tal, do Paulo Nobre e tudo. Realmente houve. Só que vocês têm que ver também que quando a gente teve anos aí tenebrosos, capenga, tá? A gente tava aí pagando a nossa dívida, era pouquinha, né? Mas tava pagando a sua parte. Contratando jogadores aí medíocres, mas refazendo, né, a sua dívida, né? E pouco se fala disso. E hoje o estádio só está o que está hoje devido aos presidentes que lá passaram fazer a manutenção do alvará, entendeu? Não, mas isso ninguém conta. Não foi do dia para noite. A gente não precisou de estatal, não precisou de governo. O humano bem sabe de uma coisa de estatal que poucas pessoas do meio jornalístico falam. Que o André Sanches, ele não pediu a sua revogação, a sua licença de deputado federal. E continua, já faz três semanas que é presidente, nada contra, mas assim, desse jeito vai chegar uma hora que se ele continuar, ele vai dar um jeitinho de um estádio ficar elas por elas, entendeu? Mas se você... Mas ele não tem poder pra isso, tá falando bobagem. Não é assim. Se ele se licenciar, ele perde o foro privilegiado, né? Sim. Exato. Não, mas peraí. São duas situações distintas. A primeira, o Andrés pedir licença, eu também não sou a favor. Eu acho que nesse caso ele deveria pedir a renúncia do cargo. Mas é verdade, porque a licença em si, ele continua com os benefícios, ele recebe salário, ele não tá trabalhando, mas ele tá lá. Mas não tem nada no gabinete ativo lá de vocês que fala alguma coisa? Não tem, infelizmente não tem. Infelizmente não tem. Mas eu acho que aí tem um conflito de interesses, cara. Porque por mais que ele não use talvez o cargo como deputado para que ele conquiste alguma coisa a favor do Corinthians, mas eu acho que são situações aí divergentes. Ele não pode estar comandando o Corinthians e em paralelo estar com uma vida de deputado que ele tem que estar em Brasília. Porque mesmo vocês, na atual conjuntura que vive o país, né? Uma intolerância, O que você falou... Mas peraí, o que você falou a respeito do estádio, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu acho absurdo é ele continuar como deputado federal e presidindo o Corinthians. Isso eu não concordo, porque eu acho que é um conflito de interesse. Mas ele agora assinou, falar. Né, mano? Ele pode agir, né, ele pode agir. Papéis, né, não, véio? Pera, gente. Pera aí, só um minutinho, Thiago. Agora, falar, ele vai usar o cargo como deputado federal que ele tem pra não pagar estádio, isso daí não tem nada a ver. Uma situação não tem nada a ver com a outra. Nesse momento, não, hein, são coisas opostas. Nessa configuração atual, não dá. Não, mas aí não. A primeira parte da explanação, concordo. A segunda, não. Ô, Thiago, quem ouviu, ligou agora e não ouviu ontem o programa, sim, tem a impressão que ontem eu fiz alguma crítica ao Palmeiras. Muito pelo contrário, não fiz crítica nenhuma. Não, você fez também, agora você tá tirando não, o pé. Não. Você ficou pro ouvinte agora. Não foi nada disso, não. Aliás, eu tava destacando aí as virtudes que o Palmeiras teve, né? Que foi, de repente, num momento da história, várias coisas acontecerem de positivo pro Palmeiras. Que foi o estádio, que foi planejado lá nos anos 2000. 2009, né? Muito na antes. Época do Beluso. Muito que... antes, Domênio. Muito se antes. Se eu não me engano, em 89. Então, eles, em 89 não, ia fazer a cobertura. Domênio, um projeto, eles queriam fazer, mas o gordo barrou. Domênio, várias vezes. Isso. Essa história do estádio do Palmeiras e da parceria é muito anterior a 2009. Muito. Não, tô falando assim que eles queriam... O estádio, tudo bem. Queria, mas o gordo barrava toda hora lá. É. É, pode e ser se dependesse sim do gordo, não tinha feito, hein? Domênico, isso é um outro debate, porque a informação que eu tenho é diferente. Mas vamos lá. Então, o Palmeiras ele projetou esse business, essa parceria lá atrás, que perfeito veio a se concretizar próximo aí à Copa do Mundo. Tá? Perfeito. Muito bem. Houve uma coincidência com a Copa do Mundo, né? Mas não foi usado para a Copa. Porque, não, não é essa porque a questão. Se não tivesse a Copa, o Palmeiras ia ter o estádio dele e a gambazada não ia ter. Não, esquece, esquece um pouco o Corinthians. Esquece. O Corinthians tinha o Pacaembu aí, o seu pagalante. Esquece um pouco o Corinthians. O Pacaembu sempre foi do Corinthians aí, ô. Não. Sempre foi. Lei louco. Sempre foi, não. Lei louco. Então, se fecha aí, ô porco. E aí coincidiu depois do Paulo Nobre ganhar uma força política lá dentro e conseguir se eleger. E a sorte do Palmeiras foi que foi uma pessoa muito rica que se elegeu, tá? É sorte, mas é sorte, daí sorte deles que tiveram sorte, vai fazer o quê? E se elegeu o Paulo Nobre. Sabe o que aí é? Você fala, a gente vinha sendo contratando jogadores medíocres, mas vínhamos pagando nossas dívidas. É uma meia-verdade, Porque se o Paulo Nobre não bancasse essa situação, o Palmeiras ia entrar numa situação de insolvência. O Palmeiras ia ficar numa situação horrorosa. O Paulo Nobre foi um herói pro Palmeiras. Não, concordo. Foi um herói. Aí que você me explica da Parmalat também? Oi? A Parmalat. Mas ali não tinha dívida. Ô, Sombra, você tem que entender uma coisa. Essas pessoas só entraram no Palmeiras porque é um clube onde é isento de qualquer roubalheira no esporte, não temos um título roubado, é um clube aonde profissional, tem o seu erro sim, mas tem o seu erro sim, tem pessoas aonde erradas remando contra o Palmeiras, mas assim, essas eles quebraram a multinacional. Oi? Que quebrou fala bobagem, mano. Fala bobagem, mano. Porra, bobagem. Tá um pior que o outro. Olha, mano, vou te falar. Quem viaja mais, o Thiago ou o mano? Ô, nossa, Thiago, mas velho, você falando, dá a impressão que você não ligou pra falar do Palmeiras, pra agulhar o Corinthians. Não, eu respeito. O seu sonho é ser corintiano, seu frustrado. Porco frustrado. Cada um tem as suas opiniões, suas formas de pensar a respeito de... Mas assim, a verdade tem que ser dita. Hoje mesmo... Eu vi várias notícias, assim, parece que a imprensa, do modo geral, que acompanho bastante veículos de comunicação. Não, mas é, velho. É. Mas é. Pô, mas parece, parece que o Palmeiras tá na desgraça, mas, hein, velho. Mas é normal, olha, não, corintiano assim, ó, joga a culpa na imprensa, dinheiro, São Paulino joga a culpa na imprensa. Meu, fala do Der. Mas sabe que é isso aí, Motinha? Então tá, vamos falar do Der. Só fala desgraça, velho. Parece que o Palmeiras tá na draga, velho. Ô, Motinha, sabe que é isso aí? É o TPC, é tensão pré-clássica. Tá com medo esse porco aí. Tá escorrendo pela perna, né, velho? Tá com medo. Eu vi lá. Tá escorrendo pela perna, né, porco? Vai quebrar, né? É, mano, eu vi. Mas e aí, você acha que vai perder? Nó cego? A torcida do Corinthians canta isso daí todo jogo, mano. Gosto de falar de números. Você tem a fonte aí, eu vou falar a fonte aqui. Então fala de números aí. Há três jogos, meu time espanca o teu. Há três jogos. Não. Quer falar de números? Vamos falar de números. Mas você tá esquecendo de 2016. Eu nem lembro quando eu perdi pra vocês a última vez. Mané. Mano, esse aí, velho. Você não tem argumento, fica aí agora. O argumento é você. O ano passado você não sabe o que era um empate, seu trouxa. Pro Mano só convém o que convém pra ele. É os três últimos jogos. Ele não lembra em mais nada. Ué, tô falando de presente. Você não tá falando de presente? Fala pra ele aí de tudo. Ô, Motinha. Fala de todos os jogos. Quem tem mais vitória aí, ô, Mané? Olha o que o Domenico acabou de falar. Pergunta pro Mano. Segue o jogo. Olha o que o Domenico acabou de falar. Ele me falou o seguinte. Ele falou, ó, com relação a público, ele falou, vale esse ano, tá certo? Ele falou, não tô falando do ano passado. Eu tô falando, até agora não houve Corinthians e Palmeiras. Tô me baseando, então, no presente. O presente é que o Corinthians, ele vem de 3 vitórias contra o Porco, ou não? Não, Mano, fala de tudo, Mano. Palmeiras e Corinthians é muito mais que um ano, Mano. Para, mas para, eu tô falando dos três últimos. Você sabe que é. Tá falando dos porque convém pra você, Mano. Você é porque... público, fala de Libertadores, quem tirou quem da Libertadores, Mano. Fala quem, fala quem ganhou, Mano. Fala em final de campeonato, Mano. Quem é que ganhou mais final em cima de vocês? Tá passando vergonha. Não, você que tá passando. Olha aqui, RG. Oh, quer tá mais vergonha que isso aqui, Vieira? Olha aqui, ó. Sim, o Corinthians, só um minuto. O Corinthians ficou 23 anos sem ganhar um título. Tava acho que 22, 21. 21 anos. Quando era pra ganhar, em 74, final com quem? Palmeiras. Nós não deixamos. Domênico, não vai ganhar aqui, não. São ganhar da Ponte Preta, de nós não. Aí em 93, RG, quando nós fomos sair da fila, saímos em cima desses coitados aí. Coitados. É isso aí. E Libertadores, quando nós estamos, não arranca a cabeça dos trouxa aí. Coitado. Quem é mais freguês agora? Você comemorar aquele título. Você comemorar aquele título é igual o garotinho falar: eu sou rico e sou honesto. Freguês, seu mané. Freguês, o jogo. Briga. Ô, amigão, Thiago, muito obrigado pela sua participação. Você botou fogo aqui no programa. Não, mas eu só queria falar uma coisinha. Ah, uma coisinha pra arrematar, vai mandar abraço pra quem? Diz. Pra família Palmeiras MZZC, um abraço. Nossa, pro Zé. Quadrilha isso, hein? E outra. Ah. Quadrilha, eu sou verdão, velho. Não sou gambá, não, mano. Ô, moto, que festa. É máfia. Não esquece o Corinthians. Não esquece o Corinthians. O sonho dele é ser corintiano pra pelo menos gritar que é campeão do mundo. Sem mundial. 51 é pinga, ó. 352 jogos. 51 é PVC. Manda abraço aí, ó, PVC, porco. Vai, sem mundial. Manda PVC, manda e abraço. Mundial, 51, mané. Ah, tchau. Não, tchau, valeu, obrigado. É filho, chorão. Tchau, vai, pronto. Tchau, vamos lá, segundo ouvinte, no momento sem parar, aproveite suas férias com sem parar, ganhe tempo para viajar e estacionar, ligue 3003-7367 e compre o seu, sua vida sem parar, toca Manco! A Manco! Alô? Opa, alô? Alô? Alô? Baixa o volume, por favor, quem fala? É Fábio Carrenho. Fábio Carrinho. Fabinho. Fala, Modinha. E aí, Corinthians? Tranquilo? Beleza, tá sumido, mano. Já sabe tudo. Tamo aí, a fase não tá boa pro nosso Coringão, mas amanhã é dia, mano. Amanhã é dia. Amanhã é dia do quê? Amanhã é dia vocês tomam um pau, né, ô trouxa? Eu falo assim, amanhã é o dia que Fabinho. Fabinho é nosso amigo, cara. Eu quero que se dane, ué. Ele torce pro Corinthians e quer que eu faço o quê? Que vai ganhar. Pode tratar o amigo assim. Eu tô brincando, ué. Tô falando que nós vamos ganhar deles. E o Fabinho continua brincando. O Fabinho tira baixo volume do rádio. Baixei. Ô, Fabinho, você continua brincando de carrinho ou não? O RG tem um pouco. Olha, o RG é sensacional. Aqui, ó. Você tem que fazer, seu trouxa. Para de mexer isso aí. Tô falando com você, ó. Nossa, caramba, você tá falando? Uma porrada no Ale. Toda vez que ele mandar. Toda vez que ele mandar um jogo, você tem que fazer assim pra ele. Vamos prestar atenção no programa. É a revolta da ala das baianas aí, tá louco? Ala das baianas, é isso. Vamos prestar atenção no programa? Eu tô prestando, eu só não presto atenção quando o mano tá falando, só tá falando mas perto. Ô Fábio, você foi vice, você foi candidato a vice na chapa de alguém no Corinthians? Fui sim, Sombra, participei aí na última eleição, fui convidado pelo candidato Felipe Zaberra, que é um amigo bom. E tentamos aí, mas não deu certo, né? O Andrés acabou ganhando e agora, como corintiano, é torcer para que ele faça uma ótima gestão aí para nós, né? Agora, você como então, você então tem uma vida política, pelo que eu tô vendo, né? No clube. Você também é que pensa como os outros lá, que o outro Paulo Garcia lá, que teve problema na urna ou não? Ah, Sombra... difícil, né, cara? Se a gente entrar nessa aí, fica complicado, né? A mesma coisa, né? Você não respondeu. É, ou não, não, acredito que não, Sombra, de verdade. Acho que teve, assim, participei do pleito lá nas urnas e tal, achei desorganizado, tá? Sim. Mas não entendo que houve, acredito na lisura, assim, da eleição. Isso aí ia ser vice, velho. O que é ridículo também, esse negócio. Parece aqueles caras que não aceitam a derrota, não aceitam perder, e começa a querer tumultuar. É, aquele tipo, aquele... É, pô, o campeonato tá comprado. Pô, se a gente começar a acreditar nisso, a gente desiste de tudo, né, cara? Você sabe o... Pois é. Não, se o cara tem até uma prova contundente, beleza, apresenta lá e que volte às eleições. Agora começar a criar a teoria da conspiração é um negócio feio. Ô, né? Fabinho, é o Alê, tudo bem, não? Fala, Alê, tranquilo, meu brother. Olha, você sabe que eu fui treinador do Felipe Isabella no Direito da USP, Largo São Francisco. E tem uma curiosidade a respeito da participação do Isabella. Aliás, nesse time também tinha o Gustavo Vieira de Oliveira. Você sabe essa história ou não? Ele comentou comigo, sim. Eva Márcia, o nome no título da história é Eva Márcia. O que acontece é o seguinte: eu era auxiliar técnico do time de futebol do Largo São Francisco, treinador Zambo, né? Que comandava essa agremiação. E aí o que acontece? A gente conversando, a comissão técnica, né? E percebeu que os resultados estavam muito ruins aqui em São Paulo. Sim. E a gente foi viajar para os jogos jurídicos, entre as faculdades de direito, né? Tá. E aí a gente precisava de um fato novo, como disse aqui o brilhante chefe Sombra. Ah, muito obrigado, hein, Ale? E aí a gente estava numa cidade de interior de São Paulo, né? E qual o fato novo? E tomando uma canjibrina, fomos para um estabelecimento adulto. Na véspera do jogo. Vocês estavam tomando na véspera? Ah, eu sou treinador, eu posso tomar, não vou correr. Os jogadores estavam tomando. Não, o jogador, cada um que fica com os seus problemas. Você já conhecia a dona Encrenca nessa época, não, né? Nunca, nem sabia que ela existia ainda, né? Tá. O matrimônio. Ela tinha 10 filhos. Não sabia o que era o amor, na verdade. E você não sabia que ela tinha 10 filhos. Não, nada disso, é MC4. Aí o que acontece? Estamos ali tomando. É. Falando, como a gente vai motivar esse time do Largo São Francisco, direito da USP? Como que a gente vai mexer com esse grupo, trazendo um vai fato novo? Sim. Incentivar. Aí fomos para uma casa de estabelecimento adulto e conhecemos ali uma dançarina de alto valor chamada Eva Márcia. Eva Márcia? Sim. Aí fizemos uma proposta para a Eva Márcia. Não, mas nota da Eva Márcia. Nossa senhora, com muita boa vontade e com o Photoshop líquido, ela levava um 3. Nossa. E aí o que acontece? Ela tinha todos os dentes. Não tinha todos, mas também não era necessário para o trabalho. Deixa eu dar uma olhada na Eva Márcia. Aí o que acontece? Contratamos a Eva Márcia para fazer uma dança de vestiário antes do jogo. Você tá de brincadeira. Felipe Isabella, se eu não me engano, além de atleta, era o presidente da Atlética. Puta merda. Aí... Eu só soltei essa história depois da eleição, né? Ave Maria. Para me roubar antes, né? Aí o que acontece? Nossa, olha a Eva Márcia. Eva Márcia dançou para os pequenos nerds ali do Largo São Francisco. O time entrou com coisa no gogó, entrou com uma raça descomunal. Coisa no gogó? É. E aí nós conseguimos o resultado. Quanto foi? Ganhamos o primeiro jogo. Quanto só que foi? O que acontece? Depois do jogo, muitos atletas procuravam a Eva Márcia pra fazer aquele pós-jogo, né? Comemorar. E aí perdemos na sequência o jogo seguinte, porque eles não tinham mais força. Não dá. Não, Eva Márcia acabou. Mais, Eva Márcia desgastou. Acabou com o time. Mas você pode confirmar com o Felipe Isabella, que deve estar ouvindo a gente. Mas você me disse que o Isabella era meio ruim de bola, né? Pra ser ruim, ele tinha que melhorar muito. É mesmo? Nossa. Que ele tava no time? Era limitado. Agora, Ale, eu queria que você contasse a história, já que você tá falando de faculdade, da medicina da Unisa. Ah, essa tem essa várias histórias. Essa você precisa contar, né, Ale? Porque o que acontece, quando eu era treinador da Unisa, eu trabalhei com o futsal feminino. Tá? Sim. Porque a gente ia às universidades, tem que se virar, né? Certo. E aí, quando eu tava ali no começo do semestre, tem a peneira ali, a seletiva, para os calouros e calouras, né? Sim, dos bichos. E sempre tem apelido. Quando você é bicho, você não pode ter o seu nome. Você tem que receber um apelido. Sim. Você tem, a libertação dos bichos é no dia 13 de maio. Inclusive, os bichos, né, calouros e calouras, não podem nem olhar no teu olho. Tem que olhar para baixo, até o dia 13. Sim. Aí, tô ali dando treino para as meninas, né, do futsal. Aí o diretor chega com duas novas atletas, né? Aí eu, de pronto, falei, olha, seja bem-vinda, tal, não sei o quê. Qual o seu nome? Aí uma falou, Fininvest. Aí eu, curioso, né? Por que Fininvest? Pô, tem gente que não dá, a Fininvest dá. Ah, não! Ai, ai, ai, ai, ai. Aí eu falei, Fininvest, vai dar uma alongada lá. Você vai jogar. Daqui a pouco você vai entrar. Aí eu perguntei pra amiguinha dela, né? Porque eu tenho que perguntar o nome da pessoa. Sim, sim. Independente do, né? Falei, qual que é o seu nome, minha querida? Ela falou, Fandangos. Fandangos. Aí eu falei, meu Deus, pergunta ou não pergunta? Por quê, né? Daí eu falei assim, por que Fandangos? Ela falou assim, ruim, fedorenta, mas todo mundo come. Ah, não, sai lá, vida, hein? Tem gente reclamando do elenco do São Paulo, você imagina trabalhar com a Fininvest e com a Fandango. E aí, Fabinho? Ô, Fábio. Grande Ale. Corinthians está trazendo o jogador Alex Teixeira. Ex-Vasco, ex... Acho que é do já Spartak também, ou não? Seleção de base, Shakhtar. Então, Shakhtar. Shakhtar Donetsk. Eu vi essa notícia agora, Sombra. Parece que ele fez muito sucesso lá no Shakhtar, né? Isso. Parece que ele ficou 5, 6 anos lá. É, sei lá, o Shakhtar leva muito brasileiro, o pessoal costuma fazer sucesso por lá. Vamos ver, né? Ele tá na China, não é isso? Estava na China, tá. Isso. Vamos ver, né, Sombra? Ele não é uma idade boa aí, né? É, acho que pode ajudar bastante, porque infelizmente os que nós temos lá não estão dando conta do recado, né? Isso tá... E amanhã, mas tá, vou te falar, ô Fabinho, o Alex Teixeira, mesmo ele não sendo aí um centroavante de origem, pra quem não se recorda aí, o pessoal deve estar falando, mas pô, mano, quem que é esse cara aí? Aquele cara que parecia o Predador. Lembra aquele filme lá? Nossa senhora! Na verdade, ele parecia o Predador, ele tinha uns mullets assim, um cara rápido, habilidoso. Ele não é um centroavante de origem, mas dentro talvez do que o Corinthians busca hoje, pode ser uma opção razoável aí pra fazer às vezes de centroavante. Mesmo não sendo a dele aí com o principal característica, é um cara goleador. Trouxe um, né, mano? Ele foi campeão da Série B com o Vasco em 2009. E jogou muito. Então eu espero que ele continue mantendo aí o mesmo futebol que ele apresentou quando ele surgiu, né? Vamos ver. Temos que acreditar, né, mano? Eu acho que o Carille podia tentar novamente aquela formação que o Tite tentou na Libertadores, sem centroavante, com o Sheik, com o Jorge Henrique na época, né? Sei lá, pode ser uma alternativa aí, já que o centroavante não está encaixando no time aí, por enquanto, né? Tem uma nova possibilidade também, que eu, como corintiano que sou, né, e grito mesmo para todo mundo ouvir, é o seguinte, e se a gente fizesse um pedido... A gente, o grupo. É, uma manifestação aqui na Avenida Paulista. A gente, Sherlock Holmes, por exemplo. É, a gente, aquele 86 lá. Não, Sherlock era detetive. É, vamos se informar, né? Se a gente fizesse um pedido para a federação e para a confederação, se, por exemplo, eles liberassem só o Romero para jogar com a mão, todo mundo joga com o pé, e o Romero, de repente, joga com a mão. Inclusive, ô Fabinho, o que você pensa a respeito do Romero? Você é um cara que concorda com esse argumento ridículo, esdrúxulo desse senhor chamado Alexandre Oliveira? Mano, ou você é um cara realista? Diga aí. Mano, esse caso do Romero com o Alê aí tá mal explicado. Não sei, acho que foi algum bagacinho aí. Bagaço? Pegou do Alê, né? O Romero comeu ele e largou, cara. Não, eu vou te falar uma coisa, pegar o nível que caiu aqui, peraí. Eu vou te falar um negócio, ó. Surgiu uma foto aqui nas redes sociais. Redes sociais. Que colocou aqui aquela foto do Alê na época de escola. Com o Romero. É, na verdade, isso não é raiva, isso é inveja, mano. Porque o sonho do Alê é ter o cabelo do Romero. Eu nasci antes que ele, o jumento. Mas o cabelo se foi, né? O Romero é aquilo, né, Ali? Ele sabe, ele tem limitação técnica assim, ele dificilmente dribla. Mas ele é um cara que ajuda pra caramba, não para de correr um minuto. Acho... E sei lá, caiu na graça da torcida, cara. É um cara que se doa pra caramba. E amanhã tem gol dele, Fábio? Não, amanhã eu tô achando que é aquele 1-0 magrinho de. A nós? Duro. Borra, né? Domênico, tá opa, maluco, nós, irmão. Né? Nós. Maluco. E ó, eu quero ver esse porco segunda-feira com essa cara de pano molhado. Cara de quê? Cara de pano molhado, pagando a aposta. Vai cantar o hino do Corinthians aí, o Mané. Mano, segunda-feira vamos tentar no Domênico. Vamos mesmo, velho. E te convido aí, Fabinho, pra ligar segunda-feira e dar uma jorrada no porco. Quero ver se vai ligar mesmo aqui com essa cara de tacho aí. Respeito com o Domênico. Fabinho, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, viu, Fabinho? Valeu, Sombra. Deixa eu mandar um abraço aí pro Bá, que é um cara sensacional aí, parceirão. Dá uma perna. Motinha também, cara, lindíssima aí, que eu gosto demais aí, todo dia, curto muito vocês. Valeu. Um abraço pro meu pessoal da minha empresa lá, Fit Camiseta, sempre ligado em vocês, pessoal do futebol aí, Turma da Máfia lá no Clube Corinthians que eu jogo. Turma da Máfia. Turma da Máfia. É belo nome, colocar o nome desse é ruim, hein, Fabinho? É, que é isso. Tem o pessoal do Sleep também, que eu jogo futebol de sábado, uma galera gente boa. E o pessoal do Movimento Corinthians Grande aí, que é o pessoal liderado pela Isabela aí, que é um pessoal sensacional aí, que a gente tá sempre no intuito aí de querer ajudar o Corinthians, tá bom? Um abraço pra vocês. Boa, valeu. Domênico, velhinho. Um abraço e ó, segura a onda aí, porque vai ser complicado pro seu lado aí também. Mandou ser chupado. Valeu, um abraço aí, irmã dele. Abraço. Respeito. Pô, ela morreu. Amigo é teu. Ela morreu. Ele é amigo nosso. Quem morreu? A irmã dele morreu. Prima, traz a prima. A prima é legal. Todo mundo tem prima. Nossa, a vida segue. A vida é cíclica. Domênico é um vândalo da comunicação. Traz a prima. Não tem a prima, traz a tia. Deus fez o respeito. Vai trazer. Traz que nós passa o carro em tudo. Assiste hoje, era vermelho. Segue o jogo, sem parar. Vamos lá, terceiro ouvinte, no momento sem parar. Aproveite suas férias com sem parar. Tem tempo pra viajar e estacionar? Ligue 3003-73... Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias, sua vida sem parar. Toca aí, Amanco! Amanco! Amanco! Alô! É, velhinho. Opa, é isso aí. Caiu. O Domênico falando que tá passando o carro geral. Você não tá passando o carro nem em cima do pé do manobrista, Domênico. Tá passando. Nossa! Olha! Mas eu falei isso. Você acabou de falar. Ah, mano, mas tá a gente sempre fala, né, mano? Deu no tórax agora. Falar a gente fala, né, mano? Tá feia a coisa. Alô? Alô? Fazer o quê, né? Quem tá fala? No buraco, hein, velho? Aqui é o Luiz Vicente de Corintianos de Guarulhos. Ninguém perguntou se você é corintiano. Ah, os caras já estão acostumados com o quadro. Eu perguntei, pra quem você torce? Primeiro eu perguntei o nome. Peraí, fala baixo. O nome. Quantos anos? 2.8, RG. RG número 2. Qual que é o nome do camarada, hein? Luiz Vicente Oliveira de Lima. Você ligou ontem. É, então, tchau, tudo de bom. Não é o Luiz que vai apitar o jogo lá? Não é o Luiz. Inclusive, o trocadilho foi o mesmo de ontem. Mas se ligou ontem, vale. Será que é o dia da marmota? Nós estamos ontem, não? Pode ter trocadilho todo dia. Mas o que você não falou ontem que você queria falar hoje? Procurando a hoje chegou o Alex Teixeira, pô. Ai, nossa. Ah, não. A contratação mudou o cenário, velho. Não tinha fechado o Sid Clay também, não. Ah, então vai, fala do Sid Clay. Não, ontem já tava certo aí o Sid Clay, já tinha sido praticamente aí decretado aí a troca com o Camacho aí, por empréstimo. E a novidade hoje aí é o Alex Teixeira, você lembra dele no Vasco, cara? Lembro bem pouco, mano. Você acha que melhora bem assim? Ah, melhora, cara. Se ele conseguir jogar no Corinthians o que ele jogou no Vasco quando ele apareceu, vai ser um jogador que vai agregar sim. E ele foi artilheiro lá no Shakhtar também... Vamos aguardar, cara. Eu acho que pode ser uma boa alternativa. Ainda mais a gente que tá sem nada lá, velho. Tamo a pé. Casim, Junior Dutra, né, mano? Melhor trazer qualquer um ali que possa fazer às vezes. Você não acha, não? Acho, mas ele tá quanto tempo lá na China, lá? Ah, já tem uma cotinha, né, mano? Que ele saiu do Brasil aí e tudo mais. Mas vamos ver pelo lado positivo. Vamos torcer pra que dê certo, mano. Vai dar, mano. E com o Sinclair aí, quando mais ou menos que ele pode começar a jogar, mano? Então, precisa ver aí como é que ele tá, cara. Até o ano passado aí, ele tava jogando como titular do Atlético Paranaense, aí o Atlético acabou contratando o Carleto, que tava jogando no rival, no Curitiba. O Sid Clay perdeu a posição. Mas eu acho que é um cara que deve tá apto sim. Ele fez pré-temporada com o Atlético e tudo mais. Vamos torcer pra que ele chegue jogando já, né? Mas em questão de legalidade, assim, de inscrição, já pode chegar jogando já? Não, é tranquilo, aí já tá sossegado, é só cravar lá, registrar o contrato aí e já tá apto. O problema é geralmente quando os jogadores estão atuando fora do Brasil, né, cara? Entendi. Ô, mano, posso dar uma informação pro trouxa do Domênico aí? Nossa! Que isso! Nossa, velho. Mas trouxa agressão. É muito forte, mano. Que isso! É, não, chama, não chama o Dodô de trouxa, não. Dodô é camarada nosso. Não tem problema. Aí o cara liga toda hora, já falou ontem, me encheu o saco aqui. Vai, desliga e deixa outro falar, velho. Dá chance pro outro aí, ô mané. Você dá uma informação. Não, não dou, vai dar não. Valeu, um abraço, tudo de bom. Que é esse, Domênico? Valeu, um abraço. Aí, garoto, boa. Aí, você desligou. Domênico. Você desligou. Sem querer. Sem que escapes. Escapes. Você desligou. Escapes. Nossa, que grosso. Mas ele tinha informação, gente. Ah, que informação. Informação caps. Que informação. Cara, informação. Se fosse uma informação aí boa. Dane-se. Se fosse um furo de reportagem. Dane-se. Já dá um furo pra quem quiser. É, corintiano com informação do Palmeiras, exclusivo. É, brincadeira. Esse foi o momento sem parar. E aí? Se programando para não perder tempo, aproveitar cada segundo da sua vida, aproveitar mais o passeio com as crianças, chegar logo no cinema. Então vai de sem parar. É sem parar para estacionar, sem parar para viajar. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento, em contar moedas para passar no pedágio. Curta suas férias sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367, receba em casa sem custo, sua vida sem parar. Tá rolando na boca do estádio, nas ruas de São Paulo, atenção, o repórter Tetinha. Opa. Está aguardando a sua visita ao nosso pedágio, né? Lá na rua Manuel Barbosa, 45, esquina com a avenida Fuad Lutfala, em Pirituba. Ali na área da Edgar Facó, né? Exatamente, continuação da Edgar Facó. É isso aí. Com a Manuel Barbosa, 45, esquina com a Fuad Lutfala. Daqui a pouco vamos entrar ao vivo direto do Na Boca do Estádio, porque agora tem decreto! Opa! Opa! Opa, opa! Cuidado! Sexo é igual ao vestibular. Não importa a posição, o importante é entrar. Ah, é verdade. Ah. Então, me joga no Google, me chama de pesquisa e diz que eu sou tudo o que você procurava. Sensacional. Porque eu não sou restaurante raiz, mas hoje eu vou te dar uma comida caseira. Dessa sexta, me chama de sorveteiro, porque hoje eu vou te apresentar o meu picolé de carne. Então, vem com o bonde da Esquadrilha da Fumaça. Com Bob Marley, Thiago Ventura, Marcelo D2, Snoop Dogg, Adriano Pagani, eu e ele, Azaia! Você não falou esse decreto? Sensacional! Não falou, não falou. Eu acho que foi um dos melhores decretos já feitos. Você tá vendo aí lá embaixo, acredito, mano? Nossa, né, eu não sei o que vocês estão falando. Vocês já foram no restaurante de raiz? Já, como lá comida... todo dia, no Unha Preta aqui do lado. Então, a comida como é que é lá? É caseira, mano. Caseira, no Unha Preta, aqui do lado. Você nunca foi no nosso restaurante? Unha Preta é legal. Nossa, esse decreto foi meio Jojo todinho ali. Pesado, olha, hein, mano. Tem mensagens chegando pra nós através do site 97fm.com.br. Você vai lá, acessa o nosso site, vai abrir o ao vivo. No ao vivo, você clica, abre uma janela pra você mandar mensagens pra nós aqui nos estúdios, tá bom? Mensagens que vêm no oferecimento de tintas Suvinil, Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada. Também baterias zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Olha que mensagem. O Jefferson Kleber, notário, ele diz, curiosidade, Alex Teixeira jogou pelo Shakhtar Donetsk em 2015 ao lado do Jô. Em partida válida pela Liga dos Campeões. Olha o Bá, olha aí o Bá. Ó, o Bá tá motando aqui. Jogou em partida com o Jô em partida válida pela Liga dos Campeões da UEFA contra o PSG. E ele foi artilheiro do campeonato com 22 gols. Olha aí, mano, boa notícia pra você. É, então, falei, o cara tinha sido artilheiro. O cara vai vir aqui pro Brasil e vai deitar o cabelo, mano. Ah, vai. Sabe por quê, Sombra? Na boa, é igual o Gabigol. É, o cara quando tá atuando aí no futebol europeu, o cara quando vai jogar aí em um outro mercado, ele acaba desenvolvendo uma qualidade melhor. Uhum. É, então eu acho que o Alex Teixeira, pela bola que ele apresentou no Vasco, se ele tiver bem fisicamente, futebol ninguém esquece de jogar. Certo. Eu acho que o que precisa ser avaliado aí é a parte física do cara. Se ele tiver apto aí, não tiver com lesões, eu acho que a tendência é que ele venha aí também consiga desempenhar bem o papel dele. O Gabigol é um exemplo claro disso, cara. O cara tava lá esquecido na Europa, escanteado, desacreditado. Voltou pro futebol brasileiro, o cara tem uma média de um gol por jogo. Mas o Gabigol lá, ele só ficou aprendendo olhando, né, mano? Porque jogar que é bom, ele jogou por nenhuma. Então, mas é um cara que tava ali, né, RG, no dia a dia, acabou amadurecendo, todo mundo sabia que ele tinha uma qualidade. Então acho que a tendência é que o Alex Teixeira venha aqui também pra fazer sucesso. Pode ser. O Diego Alves Amorim fala: amigões, é uma vergonha o Andrés manter o cargo e o gabinete dele, ocupando a posição de presidente dos gambás. Detalhe que nós que pagamos teu os pai. Custos. Ah. Nós que pagamos os custos, é verdade. É, a culpa é de quem permite isso, é. Quem votou nele. Vai fazer o quê? O sistema é esse. Ele vai se candidatar de novo. E o sistema permite isso também. O Antônio ele vai se candidatar de novo, vai ser eleito de novo. E eu sou coerente pra criticar isso daí, Sombra, porque na época que o Marco Aurélio também foi vereador na cidade de São Paulo, que ele até falou, eu quero que a torcida de São Paulo me eleja, não sei o quê. Eu sou contra você misturar política com futebol. Eu acho que o político ele não tem que estar lá para ajudar clube nenhum. Boa. O clube ele deveria ser autossuficiente pelas próprias pernas, porque todos eles são muito bem remunerados. Peraí. Na época, você nunca ouviu do Marco Aurélio, minha plataforma é ajudar o São Paulo. Porque o que ele pôde fazer e o que ele fez para ajudar o São Paulo? Eu lembro da época do Marco Aurélio, ele tinha lá os projetos de lei voltados para a cidade. Não tinha nada a ver com São Paulo, hein, mano? Não, mas o CT da Barra Funda lá, ele deu uma ajudinha lá, não deu não? Que ajuda, não. Imagina. Falou, vamos seguir mais um tempo aí de comodado pro São Paulo e tudo mais. Não, senhor. Enfim, mas eu sou contra, velho. O cara de futebol tem que estar no futebol. O cara da política tem que ser da política. Não tem que misturar as duas coisas. Eu também. E na época eu também fui contra. Eu achei que o Marco Aurélio, São Paulo Futebol Clube, tava perdendo um baita de um profissional e a política não tava ganhando nada. Mesmo porque o RG... Mas era o que ele queria, era uma experiência que ele quis fazer, foi lá e tudo bem. Mas mesmo porque, RG, isso que o mano tá falando tem sentido. Porque quem elege Andrés é corintiano e quem elege Marco Aurélio Cunha é São Paulino. Agora, só fazendo uma reflexão sobre o assunto, estamos falando de pessoas ligadas ao futebol, tá certo? Assim como foi o Romário. Muito bem. Né? Agora, você fala assim, deputado, aquele que representa o povo, ele representa setores da sociedade, tá certo? O futebol é um dos setores da sociedade, tá certo? Onde ele atua. Assim como aquele que é fazendeiro, também se elege lá amanhã. Aquele que são vários os segmentos que elegem. Ué, jornalistas se elegem, pessoas do futebol se elegem. Então, eu não vejo como um erro a pessoa do futebol se eleger. O que vai dizer se é um erro a pessoa do futebol se eleger é o que ela faz lá, tá certo? Porque ela usa, ou seja, nós temos os nossos representantes. Porque ninguém nasce político, todo mundo se destaca em alguma coisa. Então, eu acho que vale uma reflexão sobre isso. Eu não tô falando aqui, porque isso que eu tô falando pode servir para tá defendendo o que o Marco Aurélio. É uma defesa, não só do Marco, mas de qualquer um que usou o seu meio para ganhar votos e se eleger. Agora, você pode usar isso para chegar lá e representar bem a sociedade. Não, eu concordo. Propor projetos de lei interessantes, coisas legais. Eu concordo com você, mas eu entendo o seguinte também, cabe sim uma reflexão e principalmente quando um cara, por exemplo, como o Marco Aurélio, tem um caráter, tem uma índole, tem uma identificação naquilo em que ele é especialista, ele se atreve a ir para o mundo político e sai do mundo político decepcionado, entendeu? Porque ele foi lá e falou, porra, realmente não era nada disso, mas... Já sabia antes, não vai. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Por exemplo, vamos supor, o RG, você é uma pessoa que passa credibilidade no ar, passa seriedade e honestidade, tá? Sério, tô falando sério agora. E vamos supor que amanhã dá na tua telha de você se candidatar. Você tá usando a base de ouvintes do estádio 97 pra se eleger. Claro. Qual a diferença de usar a base de torcedores de um clube pra se eleger? O problema é o que a pessoa vai fazer lá. Ela tá usando isso para chegar lá amanhã e roubar ou para atender as necessidades da população? Mas e quando o cara quer ser presidente do clube para ganhar essa popularidade e aí para se eleger? Então, ele não quer ser presidente do clube para ajudar o clube. Ele quer ser presidente do clube para ajudar ele. Aí é complicado. Aí é uma deturpação, mas é o que eu estou dizendo. É o que mais acontece. Então, mas você tem razão, mas é o que eu estou dizendo. Não importa qual é a base você está usando para se eleger. É qual é a sua finalidade quando você chegar lá. O intuito final, né? O intuito final. Mas qual é o intuito final de quem quer ser presidente do clube, de um clube popular, para virar deputado, para ter um cargo público? O intuito final não é ajudar o clube. Não. É ajudar ele. Ah, então. Então aí que... Mas no caso, por exemplo... No caso, por exemplo, você citou aí o caso do Romário, cara. O Romário... Não, eu falei do Romário. Perdão, foi o RG que falou. O Romário, por mais que ele tenha hoje projetos que são legais aí, mas o principal motivo do Romário ter se candidatado à política, eu achei que era meio esquema da Clara da novela, era a vingança contra o Ricardo Teixeira. Ele começou com um negócio tipo de derrubar o cara, e eu acho que deveria ter derrubado mesmo, porque o Ricardo Teixeira aí tá provado por A mais B aí, tudo que ele já fez contra o futebol, inclusive. Mas ele tentou, né, mano? Então, não, mas bacana, ô Motinha, mas todo mundo da bola aí acaba entrando agora, meio que com o objetivo pra ajudar o seu segmento, não é pra ajudar o país em si. Agora, mano, uma coisa é fato, isso que eu tô falando merece também um complemento. O sistema desse país, o sistema político desse país, ele inibe e ele proíbe pessoas com boas intenções de chegarem lá. Por isso que eu tô dizendo, o Marco Aurélio é um exemplo disso. Foi, aí voltou e falou, porra, não dá, né? Você pode chegar lá. Mas o Marco Aurélio não chegou a abandonar o cargo dele de vereador para assumir a coordenadoria do futebol feminino da CBF na época? Não, ele abandonou a vereança, ele largou o cargo dele, não pediu licença, ele saiu. Então, eu não quero mais. Mas ele foi pra CBF, no caso, não foi? Sim, foi. E aí os votos. Ele foi convidado. Então, mas é que tá, o RG. Mas aí os votos do pessoal que votou nele, ele faz o quê? Porque se ele tem tanta consideração assim com o eleitor dele, ele tinha que segurar o cargo até o final. Sim, Marcão, mas por isso que eu tô dizendo. O Marco Aurélio, ele foi. É suplente. Ele foi. Só que quando ele deu de cara com o sistema, o sistema não mas é. Mas o RG, aí no caso, a gente faz que nem o Tiririca, por exemplo. Aquele cara que fala, ah, eu vou votar no Tiririca, porque vem com o slogan do que pior que tá, não fica, não sei o quê. Aí ele consegue sei lá quantos milhões de votos. Mas esse é o voto de protesto. E aí a quantidade... Né? Então, voto de protesto entre aspas, porque é o voto de burrice. Porque com a quantidade de votos que o Tiririca consegue, ele arrasta mais 3 ou 4 caras do partido então, dele. Mas aí eu tô dizendo, é o sistema político, ele é proporcionado para uma determinada casta continuar mandando. Se você é um cara bem intencionado... Não, cara, o sistema não foi feito para as pessoas. Na boa, não foi feito para a coisa funcionar direito. O Tiririca, ele foi convidado por um partido, qual esse partido confiava que a popularidade sabia dele que ia acontecer. Né? Então é isso. Exato. Agora, você sabe o que o Tiririca aprova no Congresso? Nada. Nada. Ele só serve para arrastar. Claro. E digo mais: num evento que você está, mas ele é bonzinho, etc e tal. Não venham pra mim nunca com isso. Bonzinho? Como bonzinho? Ganhou. Não, foi lá injustiçado. Ganhou lá o dinheirinho dele. Tá bem, vai receber a aposentadoria até o final da vida. 2 mandatos. Entendeu? Mas você foi o único aí político que compareceu em todas as... Tava lá. Não tô defendendo, gente. Tô dizendo que foi o único dos caras. Porque quando você elege político... Você, no mínimo, quer que ele tá lá para aprovar ou não qualquer tipo de projeto. Não teve nenhum projeto dele feito por ele, isso é fato. Agora, o outro lado da coisa é que ele esteve em todas as votações. Ele não faltou um dia sequer. Foi o único que não faltou um dia sequer. Boa. Eu também, nas mesmas condições, eu iria todos os dias. Pô, você não tem a menor dúvida. Agora, tudo isso que eu falei, gente, às vezes tem nego maldoso que fala assim, o Sombra deve estar planejando alguma candidatura, né? Porque o que tem de nego podre pra pensar bobagem... Tá, então, se você quiser, eu assino embaixo qualquer coisa aí, que eu jamais vou ser candidato a porra nenhuma. Tá? Boa, Shadow, bom, boa. Bem assim de... Você não é candidato, mas você já é o dono do meu coração. Nossa. Dá pra tirar esse farinha do dente aí? Olha a bolinha chinesa, olha que coisa. Olha. Dá pra tirar? Oba! Olha, xixi cruzado, eu sei que você já faz, mas, por exemplo, você faria uma boca de urna pro Sombra? Pro Sombra eu abriria uma exceção e faria uma peça. Dá pra tirar esse fiapo do piano? Dá pra tirar? O Leandro Lima Araújo escreve aqui, sou corintiano, mas concordo com o Sombra. Um dos melhores políticos que eu vejo em ações que simpatizam é o Romário. Vale a pena ver as entrevistas do Romário. Não, hoje ele tá mandando bem, eu concordo. O Sandro Piazzalunga Bertechini. Ale Oliveira é freguês da Odonto USP. Vocês são demais. Porra. Como assim, Ale? Você é freguês? Deitada no Ale agora. Ah, depois sabe desse piano aí, né? Não, mas sabe qual é o nome do Odonto USP? O que acontece é o seguinte. Como eu era treinador de muitas faculdades, porque da educação física não é fácil não, viu, o Dodô? É, eu acho que não. Eu era treinador da FAAP, da Medicina Santo Amaro. Todos os lugares, né? Fazer 10 da aulas. Unip, da São Francisco, da GV. Então podia ser que eu ganhasse da Odonto com uma e perdesse com a outra. Entendeu ou não? Sim. Eu passava o fim de semana inteira lá no... Mas pra Odonto... Ah, tinha um time perdeu, que, era, né? que era... Quanto mais... É assim, normalmente, tá? Quanto mais difícil o vestibular pra você entrar na faculdade, menor a chance do cara ser bom. Porque ele fica estudando mais do que jogando bola. Vagabundo, né? O vagabundo joga mais. Então tinha isso aí. Mas então eu ganhava com uma, jogava... Sabe, não? Você passou muita régua ali. Régua. É, você passou muita régua. De régua. Ah, quando era mais jovem, assim. Passou? Quando eu tava vivo, quando eu tava recuada, né? Eu sei que agora a gente. Não, de qual Atlética você sente mais saudade ali? Porra, da USP, da FAAP, da GV? Com todo respeito a todo mundo, PUC, né? Que eu fiquei muito tempo, né? É. Na GV eu fiquei 23 também? Anos. Não, PUC não. 23 anos na GV, 22 na São Francisco e tal. 23 na GV? É. Caralho. Pô, aí... você formou até netos. Porra. Ele formou a mãe, a filha e a neta. Não, o neto não, porque o neto não se formou, acho. Mas o que acontece é o seguinte. Na FAAP, que eu fiquei 15 anos, eu conheci a dona do meu coração, a dona Encrenca. Porque ela estudou na FAAP e foi presidente da Atlético. Saiu pela tangente, né, Marcos? E a seleção deve ter sido muito árdua, que a FAAP, eu vou falar tem que Maria, o nível é bom, hein? Maria técnico? Tem, Maria Prancheta chama. Ah, é? Ah, tem. Maria Prancheta. Como é que elas ficam? Ali. É tipo que nem professor da faculdade, assim. É. Cria ali um, sabe? Você tinha apelido lá ou era só Lê mesmo? Não, era Lê mesmo. Mas cria aquele fetiche com o professor, fetiche. Sabe? E eu não vou decepcionar ninguém, né? Nossa, fazer aquele esquema pra ela e tal. Não, eu sou profissional. Dá licença, moto. Ô, Dodô, vamos falar do McDonald's, que na sequência a gente vai trazer as mensagens via WhatsApp. WhatsApp. McDonald's, meus amigos, todo dia tem um clássico diferente por apenas R$8 cada, na verdade. E hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, dia de curtir com seus amigos, dia do happy hour, não é verdade? Oba! Do trabalho. E no McDonald's é o dia que o Sombra mais gosta, é o dia do quarteirão com queijo, cara. Sim, gosto, amo, adoro. Sensacional. Pão, uma fatia de queijo, carne, outra fatia de queijo, ketchup, mostarda, cebola e picles por apenas R$8. E pra ficar melhor ainda, viu, RG? Sim. Você pode acompanhar de McFritas e bebidas só R$19,90, hein? Caraca, velho. É, meu amigo, a melhor forma de preparar aí, de você também se preparar pro final de semana, ir ao McDonald's, hein? Todo dia tem um clássico diferente. Clássico do dia, McDonald's. Hoje é dia de quarteirão. Quarteirão. Vai, no McDonald's. Boa! Agora mensagens que chegam via WhatsApp, né? O oferecimento das tintas Suvinil. Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada. Vamos lá. Esse porco imundo falou essa mesma conversinha ano passado. Se garantindo que o Palmeiras iria ganhar, só levou fumo. Chora, porcona. Que isso? Porcona, chamou de porcona. Mas qual é o nome do cara? Não sei, falou, mas não sei pra quem ele falou. Que isso? Acho que foi pra você um pouco, hein, doutor? Porcona, velho. Porcona. Mente tudo isso aí que ele falou. Ele falou porco imundo, quem é o porco imundo? Porcona. Ele mandou pra alguém, eu não sei quem, não falou o nome. Mais uma. E aí, mano, te respeito pra caramba, mas aí, você tá chato, hein, meu? Toda hora criticando o Carilli, mano. O cara revelou a escalação ano passado todinho, a gente ganhou o Paulista, ganhou o Brasileiro. Calma, mano, vai bater na porcada, não precisa de medo, não. Pode revelar a escalação que amanhã é 4-0 pra nós. Bruno Cruz. Aí é direcionado. Mas a outra não. Eu não tô criticando o Carilli e muito menos cornetando o cara, mas eu acho, eu como treinador, eu não daria essa munição pro adversário. É muito mais simples, eu repito, cara. É muito mais simples o cara avaliar o teu time e já montar um esquema tático, já encaixando as peças pra conseguir te combater, do que você pegar o cara no contrapé, no fator surpresa. Eu particularmente não concordo com isso. Você vai falar, mas o ano passado inteiro foi assim. Eu não me recordo de todas as partidas o Carilli bater na porta do treinador adversário e falar, tô, tá aqui meu time. Eu, sinceramente, se fosse treinador, eu não faria isso não, cara. Eu acho que é tiro no pé. Vamos lá, mais uma mensagem. E aí, pessoal do estádio, boa noite. Carlos Eduardo aqui do Taboão da Serra. Deixa eu fazer uma pergunta. De repente o Palmeiras ganhe do Corinthians e o São Paulo perca pra Ferroviária. O Carilli, de repente, pode cair no Corinthians. seria um bom técnico pro São Paulo? Abraço. É. Olha os caras querendo Carilho, olha o paga-pau, velho. É, mas se o, mano, se o Mano tá desprezando o Carilho, não custa, ué. A última esperança do corintiano era o Mano. A gente vai fazer isso por você, Marcão. Se o Mano já tá detonando. Mas vou te falar, hein, RG. O Carilho é discípulo do Tite. Se tomar pau do Palmeiras aí em 4 jogos, o Carilho vai ter 3 derrotas e 1 empate, hein? Belo rendimento. E aí, Marcão? Azedou? Aí azedou. É pior, hein, do que o Dorival. O presidente é outro agora. Aí azedou, hein? Então, aí, mas mano, aí, ó. Azedar. Agora cabe ao Andrés dar moral pro Carilli que ele deu pro Tite. Naquela época lá, quando o Corinthians foi eliminado pelo Tolima, azedou, tinha um monte de cara pedindo a cabeça do Tite. Inclusive, tinha jogador no vestiário aí que tava meio que coçando a frieira enquanto o treinador tá dando preleção ali. Mas o André chegou chutando a porta lá e falou: bacana, o negócio é o seguinte, um vestiário que tinha Roberto Carlos, Ronaldo e toda essa trupe aí. Ele falou: bacana, o negócio é o seguinte, quem não tiver satisfeito com o treinador, levanta e sai. Meu técnico é o Tite. Mas você falou que o Andrés não curte o Carille? Então, RG, não sei se não curte, mas o Andrés deu uma declaração uma vez falando a respeito do Alessandro e do Carille. Falando, olha, não sei o que, tem que andar na linha, tem que rezar conforme a cartilha e tudo mais. Ali ficou até inclusive uma dúvida, todo mundo, pô, mas será que ele tá mandando recado e etc? Então, o cara não precisaria, RG, ter entrado nessa dividida. É, mas é o que entendeu? Eu falo. Foi uma situação estadual, que gerou. Estadual não serve pra nada, mas pra derrubar técnico é uma beleza. É uma belezinha. É verdade. É uma belezinha. Vamos lá. Mais uma mensagem no nosso WhatsApp. Domenico, Nico, Nico, um porquinho tão legal, só que não tem mundial. Olha só a música. Domenico já chorou quando a FIFA falou, mundial nunca ganhou. Deitado. Chupa, Dodô, Everton Busso de Guarulhos. Tá maravilhoso, bom, hein? Bom, bom, bom, bom. Olha, os caras curtindo, Domenico. Vocês gostam de qualquer porcaria. Ah, é brincadeira. Porcaria. Olha, bom, o estilo musical de vocês é um lixo, é isso? Vocês não conhecem nada de música. Manda mais. Um trouxa desse, manda um troço desse aí. Manda mais. Trouxa. Vamos lá, mais uma mensagem aqui no oferecimento trouxa. Da Manco. Olha, escutar o Sombra falando do São Paulo, parece mulher traída, mulher magoada. Meu Deus, todo dia tá chorando, só chora, só reclama. Pelo amor de Deus, hein, Sombra? Vamos acordar, meu. Tô time é ruim, mas... Teu time, brother. Vamos lá. Boa. É o Roberto Palmeirense. Nossa, concordo. Nossa, que deitada. Essa observação foi boa final, hein? Senhora. O time é ruim, mas pô, vamos. Pô, menos, o time, né, é ruim, não, mas vamos apoiar. O time é ruim, mas vamos apoiar. Né? Essa foi legal, ó. Chora mesmo. Ai, Deus amado, viu? O time é ruim, mas pô, vamos. Isso. Tá deprê, agora, né? Eu vou mudar tudo o panorama se eu falar bem do time agora. A culpa é sua. Exatamente. Vamos lá, mais uma mensagem. Boa tarde, galera do estádio, beleza? Em 5 dias tem Bilionários da Tia Leila e Milionários da Colômbia contra os caloteiros da Marginal Sem Número, hein? Que é isso, hein? Olha! Que coração, hein, galera? Abraço a todos, Edu Tricolor. Esse cara foi sensacional. É bom. Esse cara tem que ganhar o brilho. Primeiro, o cara é São Paulino? Não tá na Libertadores, não fala com quem não tá na competição. Ele falou que era São Paulino. E segundo, se ele for palmeirense, vê se a Leila compra no débito aí um Mundial. Passa no débito, hein? A gente não faz as coisas que você faz, mano, que o teu time faz. Vamos lá, mais uma mensagem aqui. Não faz, meu time. Esse ganha negócio no campo, chupa, ganha, eu sei como vocês ganham. Mais um ouvinte aqui, ó. Mais um ouvinte aqui no oferecimento da Manco. A Manco. Boa noite, galera do Estado 97. Aqui quem tá falando é o Marcão, São Paulino de Mauá. Dorival tá querendo um time rápido, com jogadores rápidos pelas pontas. E o São Paulo trouxe o Diego Souza e o Nenê. Agora cogita de trazer o Ganso. O Luiz Fabiano tá lá se recuperando lá. Quando ele estiver pronto, é capaz de trazer o Luiz Fabiano de volta. Nossa. Aí vai ficar um time super veloz. Vai ficar mais lento que o Rubinho Barrichello. Meu Deus, que deitado. Já pensou Luiz Fabiano e Ganso? Time de showball arrebentava. E ele fez umas postagens aí no Instagram dele, o Luiz Fabiano, falando futuro a Deus pertence, os negocinhos meio, olha aquele, vou jogar o vento mandou aqui. Mandou um recado, mostrou a bicoleta. Não, Deus me livre. Chega. Ah, não vou falar Deus me livre, mas fala assim, não, já deu, né? Mas hoje é Deus me livre, mano. Você imagina o Fabiano excelente. O Fabiano tá aí com quantos anos? Para. 37. Todos. Dá, né, 37. Dá, né? Quantas pernas ele tem? Né? E um histórico recente de lesão também. Ah, né? Ele tá com 37 anos e uma perna. É. Vamos falar de obra. Obra. Vieira, tá quietinho. Opa. Aí, já fez muita obra na sua casa? Várias. Pois várias. É, mas seja qual for o tamanho do problema, com a Manco não tem complicação. Só a Manco tem uma linha completa de produtos para deixar sua obra mais rápida e tranquila. É mais simples de instalar e não dá dor de cabeça. Uá. Por isso, facilita qualquer obra, seja uma simples reforma ou uma grande construção. Não precisa ter medo de obra, é só escolher a Manco. Presente nas lojas mais próximas de você, a Manco inova para facilitar e revolucionar a vida do instalador e do dono da casa. Usou a Manco? Tá fácil! A Manco. Legal, vamos na boca do estádio? Vamos? Show de bola! Na boca do estádio, Bernardo Veloso! Veloso! Veloso! Alô, Bernardo! Chupa, Dodô! Chupa, Dodô! Ó, Bernardo está em... Você tá em mono, hein, ô Veloso? É, eu sei. Ah, você sabe? Quando eu cheguei aqui, eu percebi que tava esquisito. Ah, então liga de novo. Ah. Só o som dele tá em mono, viu, Sombra? Porque o Bernardo, todo mundo sabe que é estéreo. Ai, ai. Mas ele é pai, tem dois filhos, ô. Bernardo não é dele. Agora não dá pra ter mais, não. Não é dele, pô. Viu, Veloso? Na verdade... Em mono não dá pra entrar no ar. Você vai ter que usar pelo telefone e entrar aqui pela híbrida, viu? Podemos fazer isso na sequência? Pode fazer isso na sequência. Enquanto isso, eu leio mensagens aqui, tá bom? Boa. Valeu, um abraço. De trouxa que tá aí. Ah, Domênio. É, lógico. É isso aí. Vamos ver aqui, mensagens. Vamos o pessoal mandando mensagens aqui através do nosso site aí. Musiquinha. Já já a gente vai lá direto da freguesia lá, né? O Sandro Piazzalunga, era isso mesmo, Ale. Às vezes, no mesmo fim de semana, jogava duas vezes contra o time do Ale em times diferentes. Ale Freguês, abração a todos. Nossa, Sandro. Nossa, que deitada. Levanta o Ale aí. Isso, aquele lá da Odonto USP, Ale. Não, mas como ele jogava por time diferente, fazia duas faculdades... Ah, vai saber, né? É, sabe que você pega o Pinocão, você pega assim, ó. É. Pega na mentira, né? Pega na mentira! Pega na mentira! Oi! Corta o rabo dela. Pisa em cima, bate nela. Pega na mentira. Pô, música politicamente incorreta. É, não pode cantar isso hoje, não. É. Mas ele tá falando de lagartixa. Lagartixa. É, eu acho que é legal aí o nosso amigo da Odonto aí dar mais detalhes aí, porque o Ali tá perdendo a linha. Deve ser verdade. Ali, deixa eu perguntar um negócio. Você que treinou tantas faculdades, por exemplo, quem tem mais queda pra jogar futebol? O que são os dentistas, os advogados... Quem não tem queda? Que você fala assim, puta, eu treinava o time, mas os caras eram ruins. Cara, ruim. O pessoal que faz educação física normalmente tem uma vivência esportiva maior. Certo. Normalmente, né? Sim. E o pessoal da medicina, eles são muito disciplinados. Tá. Os caras são muito, assim, dedicados e tal, responsáveis, mas... Eu vou te falar, viu? Tem uns ali que tomaram aquela sopa de gesso, milkshake de concreto, parece que engoliram as espadas, parece que eles engoliram o Romero. Ah, agora sim, vamos lá. Na boca do estádio, Bernardo Veloso, Veloso, Veloso. Ah, vamos lá. Agora sim. Alô, Veloso. Voltou puxando o saco, Domênico. Cara, galera, gente boa que tá lá. Mas agora. Você chamou de trouxa. Você falou que era trouxa, mudou a galera por acaso. Nunca falei isso, nunca. Gente boa demais, pessoal que tá aí. Você é bipolar, cara. Eu? É, o Domênico. Eu? Ele é bipolar. Vocês estão brigando com a gente. Tudo bem com vocês? Ô, Bernardo. Bernardo, vamos colocar 5 ouvintes. A ligação, ela tá bem ruim mesmo. Tá bem difícil de entender. Certo. Eu não sei se o seu aparato aí tá com certo cerume. Cerume? É, mas você tá um pouco difícil de entender aí. É. Vamos rapidinho com 5 ouvintes direto na boca do estádio, tá bom? Boa, nome. Gustavo. Time. Melhorou. Corinthians. Aí, você ligou pra falar com alguém especificamente lá dentro? Eu queria mandar um chupa pro Mota, essa bicha aí. Chamar de bicha não é legal. Deixa eu contar a história. Eu liguei na rádio pra ganhar o ingresso do Corinthians Apecorense. Eu fui o último a ligar, o Mota me xingou pra caramba, me encheu o saco, ficou me tirando. Ah, e você no dia seguinte, o meu vizinho me deu o ingresso pra ir pro jogo. Chupa, Mota! Ah, e você ficou pensando em mim desde aquele dia, né, trouxa? Sempre assim. É, pegou raiva de você, ficou com tesão, safado. Pô, Quer mandar um abraço pra alguém? Nossa. Queria mandar um abraço pro meu time de futebol de campo, Malandramente. Daqui a pouco nós vamos jogar lá, é, porque tu maroto. É, vai pra quadrilha lá, ó, Malandramente. A Anitta? É gay, esse time é gay. Esse time pega o time. É time GLS esse, só pode ser, velho. Malandramente. Pô, vamos lá. Da Anitta. Ângelo, time, Corinthians. Ixi, hoje o bicho vai pegar, hein? Parece que é uma premonição pro jogo de amanhã, Domênico. Quer falar alguma coisa? Mandar um abraço aí, pra dar tempo de todo mundo falar aí. Mandar um abraço pra minha mulher que tá grávida, de 5 meses. Falar que eu amo ela. 5 meses. Mandar um abraço pra toda a família Função, que tá ouvindo a gente aí, todo mundo na escuta. Boa. Mandar um abraço pro meu cunhado corintiano, Roberto da Silva Ferreira, da Prodan. Tá até hoje pagando a dívida do Mundial lá, que foi pro Japão. Tá até hoje pagando. Tadinho. E é isso aí. E amanhã vamos comer feijoada, esses porcos aí. Vai comer a linguiça, amanhã, você comeu, trouxa. Amanhã, sábado, é dia de feijoada. Comeu o rabinho do Dodô. Pega a linguiça aqui, ô trouxa. O rabinho do Dodô é bom, Dodô. Que isso? Lembrando que feijoada tem linguiça, tem rabada, tem tudo no feijoada. Trouxa. Nome. Tadeu. Time, Tadeu. São Paulo Futebol Clube. Tricolor. Olha o Tadeu aí, ó. Vamos, São Paulo. Que é isso? Teremos o ano repleto de... Ou não? E por quê? Não, negativo. Volta, dá uma força aí. Não, negativo. Aqui é tricolor, velho. Isso aí, respeita aí o maior campeão brasileiro. Respeita o mito aí, ó. Tá louco? Falando em tricolor, você tá do lado da bancada do Marcão, Deus Rival, ou do lado da bancada Moto e Sombra? Moto e Sombra. Fora do Rival. Fraco demais. Não fala assim que você tá magoando o Marcão, isso não é legal. O Marcão tá deprimido, esses últimos dias tá difícil, o Marcão tá muito triste, o Dorival bloqueou ele no zap. É, mas tá difícil ver o time do São Paulo também, viu? Quem que você traria? Quem que você traria pro lugar do Dorival aí, vamos lá? Eu acho que dá que o Cuca, acho que daria jeito nesse time. Eu também acho. Mesmo com o trabalho que ele fez no Palmeiras, aí você tá otimista, cara? Lelé da Cuca. Mas assim... Mas foi campeão. Se for ver o trabalho do Cuca no São Paulo em 2004, eu credenciei ele pro trabalho. Aí faz pouco tempo, ele tem toda razão. Não, mas é que tal. O Cuca, quando ele vem em 2004 pro São Paulo, aí ele montou o elenco. Agora, quando o Cuca ele chega com o elenco já montado, que nem foi o caso do último trampo dele no Palmeiras, aí você viu o que que deu, né? É, sim, eu concordo. Não, mas assim, então, tendo pro Cuca montar um time no Paulista e poder jogar o resto do ano... Pelo menos. Já que o Dorival só tá engolindo só e colocam pra jogar. Não, tá feio mesmo o bagulho. É, mas vamos ter fé que vai dar. Tem o placar. São Paulo. Placar. São Paulo e Ferroviária. 6-0 tá bom pra nós, do Motinho. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Deixa eu procurar outro ouvinte aqui. Eu vou falar a verdade pra vocês. Isso é de preto na vida do São Paulino. Não muda a lamentação, então. Tá ruim, não, tá ruim. Ai, muda a lamentação. Manda um abraço pra alguém, vai lá. Quero mandar um abraço pro pessoal aí do futebol de quinta-feira, de Guarulhos. Quero mandar um abraço pro pessoal do Grupo da Bagunça. E aquele bordão famoso, chupa Betão mentiroso. Ele já virou famoso, hein, Bernardo? O cara do já pegou um moto. Ele te enganou, o Betão foi? Deixa eu conversar Betão aqui, peraí. Olha só, nome. Amore. Ah! É isso! Eu não contava com isso. Eu não contava com isso. Amor eu achei é que era com amoroso que te contou, mas é amore mesmo. Time que você torce. Palestra. Nós. Verdão. Vai, louco. Fala aí, mano. Deixa o cara falar. Você quer falar com o Domênico? Salve, Dodô. Fala, meu irmão. Tudo bem? Beleza, e você? Tudo bom. Amanhã vamos ganhar de quanto? Amanhã vai ser 3-0, Dodô. Bom, 3-0 tá bom. 3-0. Ah. Eu vou te falar. Aqui só tem eu com a camisa do Verdão e tem o Gambá aqui também com a camisa. O Campo com a cara de triste, Dodô. Azedou. Não entendi. Ele falou que o pessoal tá com cara falou de triste. Falou bobagem, é melhor você nem ter ouvido mesmo. Lá, tô com cara de triste, Domingo. Ah, antes que eu esqueça, você deu chupa-mano aí, mano. Chupa-mano. Sente pedala aí, rebola. Você vai quebrar o pé hoje à noite. Playboy, fala que é, vai assistir o jogo amanhã com o pé quebrado, trouxa. Tá playboyzada aí no Rio. Novela, playboyzada. Eu trabalho na barra, você quer que eu more aonde, eu sou jegue. Um chupa bem especial pro Henrique puxar, que amanhã eu vou estourar uma par de fogos em cima da casa dele. Boa. É isso aí. São Paulino que só vive chorando, coitado. Ah, vai, pessoal. Você vai queimar a rosca amanhã. Olha, respeito, rapaz. Fala. Antes de eu ir pro corintiano, que ele falou que tá com cara de triste, deixa eu vir a um ouvinte recorrente. Eu já teve no link, você vai lembrar dele. Fala, Dodô. O cara do gás, você lembra? Ah, o gás. Ó, o gás! E o pior é que o cara parou o caminhão do gás aqui. Tem duas tiazinhas que já pediram gás, estão em casa, sem o gás, sem a comida, pra fazer a comida, e ele não vai, ele tá aqui, dando o feijão tá lá parado, esperando aí, pra Dodô? Cozinhar. Opa, beleza, Dodô? Beleza, velho? Beleza, Dodô. Aí, Dodô, não fica bravo não, mas... Chupa, o gás! Chupa! Chupa, Dodô. Calma, Domingo. Ah, o gás! Tá gritando, meu. Deixa eu falar com o corintiano triste aqui. Fala com ele, corintiano deprê, vai. Aqui é Corinthians. Como é que é o nome? Neto Silva. Neto Silva tá tristão mesmo. Tá tristão. Isso, vai Corinthians, pô. Amanhã 3x2. Ah, que animação, hein? Ó, 3x2. A partir do terceiro, comemora. Vou dizer se coisa, fizer dois, eu não vou comemorar, não. O que tem de fanfarrão é uma coisa impressionante. 3x2, ele falou que vai ser... Nossa, cara consegue fazer um em nós, para. Ô... Ô, RG, você tá aí? Tô. Desculpa te acordar, não. Vamos respeitar o estatuto. Derruba o link, Isso, que absurdo. É pra ele aqui. Ninguém tá ouvindo nada, pô. Vocês tão falando... Almir, time, artista. Pra falar com quem lá, Almir? Oi, RG. Fala, velhinho. Ô, oh, você deixa o Tetinha fazer isso com você, meu, falar que você saiu do caixão. Ele falou aqui antes de ir pro ar. Ele ficou... Não falei nada! Ele ficou... Ele ficou deixa, deixa eu te falar do Santos com a RG, não vem tirar o foco não. Ele ficou... Tá porra, ele... Deixa eu te falar. Não, ele tá, ele força, tá magoadinho, né? Ele tá... A segunda divisão nunca a gente viu na frente. É sempre Mundial, Libertadores. Agora os caras estão falando que nós somos um quarta-força. Deixa acontecer, igual o Corinthians o ano passado. É, eu tô vendo a quarta-força aí, o que tá acontecendo com a quarta-força. Tô vendo. Fogo de palha, RG. Fogo de palha. Inclusive, é... Ô, RG, o Corinthians ano passado foi desacreditado, mas... Ô, Galinhada, eu tô falando com o RG. Nossa! Galinhada, eu tô falando com o RG. Que derrotado foi, mano. Deitada, vamos falar pra esse caduco aí, pra esse burro. É que ele entra no meio das conversas, ele tem que falar. Eu vou falar já o meio que eu vou entrar daqui a pouco aí. E as manitas, mano. Vou falar já o meio que eu vou entrar. Então, quando eu falar do time dele, ele pode entrar. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ah, sem brigar, mano, sem brigar. RG, o ano passado, por isso quando foi desacreditado pela mídia, ele mostrou em campo e com a camisa que ele tem força pra ganhar título. Mano, eu vou te falar uma coisa, a Polícia Federal vai prender até você, cara. Você tá no meio, RG. Vai vender Cirino Mangue, um abraço, RG, tudo de bom pra você. Cirino Mangue. Um abraço, vai velho. Vender picolé moleca na praia. Que isso? Que é isso? Sombra. Não, Sombra não tá, tô eu agora. Ô, Domênico, temos tempo pra mais ouvir? Vambora, vai. Nome, Paulo, ou time, cara, Corinthians. Não tem, acabou o tempo, tempo esgotado, hein, valeu. Não, eu tô brincando, vai. Dodô, vamos rapidinho, fazer uma pergunta pro mano aí. Mano, seguinte, você acha de amanhã da gente entrar com o Sheik, tirar o Romero, até pelo fato do Sheik ter uma bagagem, uma experiência aí, eu tô achando que amanhã ele vai dar caixa aí, vai fazer uns 3 gols, velho. Sheik, ó, o negócio é o seguinte, cara. Vai estar, ó, 40 do segundo tempo, vai estar empatado o jogo 3x3. O Romero vai entrar e vai fazer o quarto gol. Aí eu quero ver a cara Romero. Do Amir. Romero já vai estar lá, ó. Romero, desculpa interromper o Paulo. O Romero vai jogar de titular. Desculpa, mas no meu sonho, no meu sonho, ó, o Romero poderia ir lá, Domênico Gato. Imagina só, 3x3, 42 do segundo tempo, 3x3, o Romero entra, velho. Mas olha aqui, ó. E mete o quarto gol. Mas esse negócio, eu sonhei ontem... Mas o Romero é titular. Eu sonhei, o Palmeiras vai fazer um gol de falta com o Lucas Lima. Eu sonhei com a tua velha, sonhei com a tua velha. Manda abraço aí, trouxa. Ai, catar, mané. Manda abraço. Ai, trouxa. Aí, ó, quero mandar um abraço aí pra família Futruco, pessoal da Liga de Osasco aí. Olha, família Liga. Futruco, amanhã mais um torneio de truco e a gente vai levar. Futruco. Um abraço aí, um abraço pra todo mundo. RG, tá pra Camurça hoje pra Ingrid. Sexta-feira, velhinho, é dia de mostrar a cabecinha do bacalhau, hein? É nóis, abração. Um abraço, tudo de bom. Ô, Bernardo, é isso aí, né? Oi. É isso aí. Ô, Dô, posso muito rápido? Vai, muito rápido. Muito rápido. É o seguinte, vou pegar você aqui. Valendo um boné, camiseta e CD da rádio. Um integrante do programa, ele, antes de ser integrante, ele trabalhava com treinamento de pessoas. Ele ajudava a desenvolver o lado esquerdo do cérebro do ser humano. Quem que é esse cara? Mota. Caraca, o cara ganhou. Como é que você sabe? Mas por que, que ele não desenvolveu o dele próprio? Ele tava desenvolvendo da sua mãe. Segue o jogo, segue o jogo. Falou, Bernardo, obrigado. Aí, último recado pra você, Mota. Ah, vai. Motinha, trabalho perto de você, onde você mora, ali no paraíso. E direto eu vejo você cantando taxistas perto da padaria. Aí você fica com ciúme, quer que eu te cante, né? É só colar, irmão, só colar. Situação tá ruim, tá cantando Uber agora. Bernardo, valeu, obrigado pela participação do pessoal e manda um abraço a todos aí, tá bom? Falou. Abraço. Tchau. Valeu. Tudo de bom, é isso aí. Foi mais uma edição do Na Boca do Estádio, em nome do... Ah, em nome do oferecimento do clássico do dia, McDonald's. Todo dia tem aquele clássico diferente por apenas R$8 cada. E hoje é sexta-feira, dia de quarteirão. E amanhã, hein, é triplo cheeseburger... desculpe, por apenas R$8, aproveite! Bom. Estádio 97 também vem aqui em nome de Obra Max, né? Vamos falar da Obra Max aqui. Tá difícil comprar os materiais pra obra... Cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo? Ah, meu amigo, você precisa conhecer a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. É isso mesmo. Lojistas, engenheiros, arquitetos, marceneiros também, né? Eletricistas, pedreiros, encanadores, serralheiros, construtoras, instaladores, até mesmo que para você que precisa reformar. Ou de repente pode ir até para você que vai manter a sua casa. Essa é para você que está construindo e também para os lojistas. Olha só, cimento CP2 F32 Supremo, saco 50 quilos, só R$ 16,55. Comprando acima de 70 unidades, você paga somente R$ 15,56 cada, hein? Olha que preço bacana. E mais, cimento Votoran com o melhor preço do mercado. É, meu amigo, corre para a Obra Max. Na Obra Max, você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes, todos à pronta entrega, hein? Na Obra Max, você economiza tempo e dinheiro. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6313, na Mooca. Você pode acessar também www.obramax.com.br. Obra Max, meus amigos. Boa. Final da edição do Estádio 97. Ô, Domênico, só mandar um beijo aqui rapidinho. Um abraço. Pra Nath e pro Johnny, que é noivo da Nath, pra Daniele Torres também. Kit. Ah, pensei que você já tava. Ô, Dodô. Ah, tem kit pedrada. Ainda. Peraí, vai. Kit, quem ganhou o kit? Ah, quem ganhou churrasco. O kit churrasco das baterias zero quilômetro, Domênico. Quem ganhou? Quem? Foi o Wilson Lucas Santos. Wilson. Tem boa, cinco Wilson. Dias úteis pra vir retirar aqui na Paulista, 1439, nono andar. Ô, Dodô, boa. Vou dar um abraço pro doutor Mauro Martinelli, doutor Polenta, que cuida do meu joelhito. Doutor certo. Polenta. É, já tô voltando. Ele aí, é viu? Gordinho, doutor. Hã? É, ele tem um sedã bonito. Onde você vai estar esse final de semana? Você que gira o mundo. Não, eu vou agora no... Agora. Fala que chega. Você gosta, Lê? Do Reinaldo? Canta uma música dele. Ela me traz o café. Na cama, me ama como vambora, ninguém. Vambora, Domênico. Vambora. Me chama, meu nego, meu bem. Vambora, Domênico. Estádio 97, ponto final. Mandar um abraço pra Melício e pro Rafael. Amanhã eu vou fazer o casamento deles. Vai ser uma festa muito bacana. Vamos na festa. Show de bola. Vamos na festa, é isso aí. Amanhã tem mais. Amanhã não. Segunda-feira tem mais estádio. 97, na Energia 97. Sempre em nome do clássico do dia, McDonald's, meus amigos. É verdade. Todo dia um clássico diferente, por apenas R$8 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão e amanhã triplo cheeseburger por apenas R$8. Aproveite. É isso aí, aproveite, hein? Fala, RG número 2. Quem estará triste segunda-feira? Mano, um abraço pra você, mano. Domênico Gato. Nós. Tchau, gente. Até segunda. Valeu. E também aqui, em nome, meus amigos, de Amanco. Quero uma seleção campeã na sua obra. Com a Manco, meus amigos, tá fácil. A Manco. Ponto final, amanhã não, segunda-feira tem mais. De novo, falei amanhã. De novo. Segunda-feira tem mais, estádio 97, 5:30 da tarde. Na sequência vem o Night Sessions, é só ficar ligado. Valeu, obrigado, um abraço, tchau. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Terremoto, os hits do Drum and Bass com DJ Mark. Sejam bem-vindos a mais um Terremoto Drum and Bass Show. Terremoto, aos domingos às 10 da noite. A energia que te move aos domingos, no fim de noite. Energia 97. Quarta-feira, dia de clássico. A estrela do time é o Big Mac. O sanduíche sai por R$8. É pedir e comer, bro. Abraço. McDonald's, todos os dias um clássico por R$8 cada. Aproveite. Vai aonde com essas latas de tinta, amor? Ué, eu vou dar pro seu João pintar a quadra aqui do prédio. Comprei Suvinil Piso. Olha só, rende até 380 metros quadrados, tem altíssima resistência e durabilidade comprovadas. Sorte que você virou síndico, hein, amor? A criançada vai adorar. Criançada? Eu tô pintando pro campeonato da firma, amor. Aff. Suvinil, se faz diferença pra você, a gente faz. Hardwell, Robin Schulz, Martin Garrix, Van Buren, os melhores do mundo estão aqui. Ladies and gentlemen, Energia 97 FM. A Manco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando, olha o meu kimono. Não, não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC Flowguard, né? Não erre na obra, peça o da faixa vermelha com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora tira casaco, põe casaco. A Manco... A Manco! Você passou um ano inteiro só falando, pensando e vivendo o Enem. Chegou a hora de usar a sua nota. As inscrições no FIES para você conquistar um financiamento para o seu curso superior vão de 19 a 28 de fevereiro. Lembrando que agora o FIES tem mais de 300 mil vagas, sendo 100 mil vagas a juros zero para quem mais precisa. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Ouviu novidade? Ouviu Energia 97? Fala galera, esse é um ano especial. Milhares de brasileiros estão se preparando para mostrar sua força e reforçar nossa maior conquista, a democracia. Até o dia 9 de maio, qualquer pessoa com deficiência deve ir ao cartório eleitoral solicitar transferência para uma sessão especial. Esse é um direito que conquistamos. Porque a democracia é feita com a participação de todos. Procure um cartório eleitoral ou informe-se no site do TRE do seu estado. Energia 97 apresenta... Quê? Você não sabe? Gu, diga, a gente tá sempre reclamando e zoando dos preços aqui das coisas nas terras Peniquim, certo? Aham. E se eu te disser que a gente meio que reclama, assim, um pouquinho de barriga cheia? Elabore mais, por favor. Eu achei aqui uma lista dos países mais caros de se viver no mundo e adivinha, BR não consta na lista. O 7 vai te deixar surpreso. Como assim, BuzzFeed? Que absurdo! É, velho, aparentemente esses caras nunca deram rolê na Vila Nova Conceição. Ou não é bom, mas, enfim, diga, quais são os países mais caros de se viver? O 10º lugar ficou com o Luxemburgo. Ô, louco, olha só o professor. É, o país não é do técnico, Gustavo. Você não sabe se é ou não é. Em seguida vem Catar, Emirados Árabes Unidos. Previsível. Bahamas. Ok. É, o dólar barramense vale tanto quanto o americano. Depois temos Noruega, Singapura, Islândia. Ok, chegamos então no nosso top 3, certo? Sim, senhore. Então solta aí os países que eu nunca vou morar na vida, tiki-tiki-j. Pois não, Gustavo. O terceiro lugar ficou com Hong Kong, com 7,3 milhões de habitantes e uma área que não estava pronta para comportar um número tão grande de pessoas. Morar em uma das regiões mais administrativas especiais da China, a outra é Macau, né, tirando Hong Kong, torna-se extremamente caro. Ô, louco, meu! Em segundo temos a Suíça, que assim como a Noruega e a Islândia, se vale do fato de ser um paraíso. Não só fiscal. Graças aos ótimos sistemas de saúde e estudo, além de uma baita infraestrutura. E o mais caro? Chuta. Estamos sem tempo, cara. Fala logo. Ok, o primeiro lugar da lista ficou com... Bermudas. Ah tá, você tá de tiração. Pior que não. Detentora de uma beleza natural, esse lugar é um paraíso, tanto fiscal quanto físico, de se morar. Mas é carinho, viu? Ok, mas aí se você gosta de umas curiosidades extremamente inúteis... Porém, incrivelmente caras, é só ficar ligado que a gente tá sempre por aqui. Meu nome é Gustavo Favro. Eu sou o Zé Constantino, nós somos do Cê Não Sabe. E o que aprendemos hoje, amiguinhos? Que morar em um paraíso fiscal é caro pra caralho. Energia 97 apresentou... Ah, já sei! O quê? Cê não sabe? Music. 97.7. Music right now. Energy. energia. A energia que te move. Agora na energia. Yeah, you start dancing, dancing, dancing. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night. Sessions. E ela chegou, sexta-feira. Muito boa noite pra você. Bom fim de semana também, que tá aí já. E o Night Sessions começa a partir de agora até as 10 da noite. O primeiro por aqui é ele, DJ Anderson Tomé. Tá no ar. Night Sessions.